Você deseja ter sucesso? Mais do que apenas se preocupar com você, construa uma equipe promissora capaz de fazer o impossível junto com você. Essa é uma das principais características de uma pessoa rica. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Right now, non-stop hit music. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Começando estádio 97, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac e amanhã Cheddar McMelt por apenas R$8. Aproveite! Também oferecimento de Amanco. Quer uma seleção campeã na sua obra? Com Amanco tá fácil. Amanco, Amanco. É isso aí, olha quem tá de volta, é ele, o Dodô! E ele volta em ritmo de carnaval. Olha o Dodô, ele pirou. Olha o Dodô, ele pirou. O Mundial já virou a nossa fera. A Leila foi dinheiro, mas no fim quebrou a cara. Olha o Dodô, ele pirou. Opa! Dodô rasgando a fantasia. Vou deixar o Palmeiras pro último, Dodô. Pra gente conversar e o senhor depois. Vocês. Vou descobrir quem é que gravou esse troço. Eu sei quem é. Tem pra todo mundo, Domênico. São muitos autores, muitos intérpretes. Parabéns, viu, Dodô, pelo recorde aí. É o chefe. Qual foi o recorde, Ale? Ele desfilou em todas as escolas, né? No Rio de São Paulo, na ala das baianas. Você viu ele em todas as escolas? Sim, você tava indo nos dois, né? Muito desenvolto, muito maravilhoso. Agora, perto demais, eu tá com o microfone na cara, hein? Que isso? Chegou violento, Dodô. Tá relaxado, gente. Mas é relaxado. Zen, depois das férias. O Dodô, não sei, mas posso falar uma coisa, não? Pode, duas coisas. Não, porque eu tive a felicidade de ir nos dois dias de desfile aqui em São Paulo e os dois no Rio. Fala, hein, perde. Então, assim, o que acontece? Eu fiquei um pouco alcoolizado, na verdade. Ah, imagina, quase nada. E como eu já entreguei os anéis pra não perder os dedos, eu levei a encrenca comigo. Lógico, porque fazer o quê, né? Não tem muita alternativa. Não. Só que a encrenca... No carnaval não dá, né? A encrenca tá bem fisicamente. Só que ela bebeu 4 dias seguidos. Certo? Ela tá bem fisicamente, que diga o chefe, né? É, o chefe gostou. É. Né? O talaricão. Nossa, é mesmo, vergonha. Só que ela bebeu comigo os 4 dias, RG. Aí o que acontece? Sim. Nós chegamos no aeroporto na terça-feira de manhãzinha, depois do desfile de segunda. Sim. E ela tava assada, quando a pessoa fica inchada. Meu pé, por exemplo, parece um pãozinho francês. Né? Uma broa, né? E ela também tava um pouquinho inchadinha, parecia aquele bem minúsculo, sabe? Aí nós chegamos pra embarcar, a mulher falou assim: a senhora tá gestante? Ah! falou isso. Nossa. Aí eu respondi, falei, tá sim, vai nascer uma long neck e duas latinhas. Tadinha! Nossa, dona Ingrid. Ela ficou brava. Ficou brava, hein, velho? Ficou brava, porque ela tá fazendo o crossfit, né? Tá fazendo as atividades. Chamar mulher de gorda. Nossa, de grávida, né? Quase que o avião. Quase que o avião não decola. Não, ela ficou, ela tava um pouco, sabe? Porque fica. Mas tá linda. É aquela enxada, né? Aquela retenção de líquido. A dona Encrenca tá linda. Mas a mulher falou se ela tá gestante. Pô, sacanagem isso, hein, velho. Aí eu tô esperando chegar, então, uma latinha e tô louco. Você ficou preocupado? Por quê? Camarote de carnaval, você bêbado, levar a mulher bonita... Mas não, ele sim, tava mas sob aí... o controle do Mano, né? É. O Mano tava lá. Ô, você encontrou o Zeca Pagodinho? É. O Mano tava lá? Mano não bebe. Longe. Mas tava o Mano e a Taizinha, vocês não viram? Ah, Taizinha. Mano não bebe. A Taizinha tomou até detergente pra remover as gordurinhas mais difíceis. Mas o Mano parece um fez abdominal lá. Fez não. Tá brincando. Ele levou o whey. Nem, não tomou água, ele não tomava. Nossa. O RG, ele foi pro camarote, o Ale falou pra mim que ele pediu licença pros caras pra fazer um supino lá, velho. Olha que ridículo. Levantou as cadeiras, levantou as mesas. Cadê o Mano? Não tá aí o Mano? Tá. Mano! Cadê o Mano? Não, Mano. Pera aí, rapaziada, que eu tô conectando aqui porque deu um pau na mesa. Mas vamos lá. Pera aí. Pera aí, que ele tá agora na modalidade áudio de banheiro. Ô, Ale. Não, é que eu tô reconectando. Pera aí. Ok. Você viu aquela foto? Você tava na hora que o prefeito tirou a foto com o Zeca? Que não queria com a cara do Zeca, velho. Eu vi o Mano. Pera aí, Ale. Como é que é o Mano no sambódromo? É assim. Conta pra nós. O Mano é uma companhia maravilhosa. Ele samba, não samba. Dedinho. Tomou milkshake de concreto, o Mano, né? Certo. Agora, o que acontece é o seguinte, como ele é uma personalidade sim, muito famosa... No Rio. Então, o que acontece? A gente não tinha o quê? Privacidade. A gente não tinha aquela privacidade. É mesmo? Hora, privacidade. Mano, tira uma foto, grava um vídeo. Que desagradável, olha. Dá um beijo olha. Pros meninos. Beijo? Meninos, principalmente. É. Mas você não tinha privacidade. Eu, né, Alexandre? Eu, né, seu safado, sem vergonha. Ai, ai, ai. Você tá vivo, mano. Entendeu? Imagina. Foi bem legal. Foi bem legal reencontrar o Ale, porque se depender dele, a gente nunca se reencontra. É porque, coincidentemente, estávamos no mesmo lugar aí no sambódromo. Porque senão, se dependesse dele, ele não liga, não fala nada. Não pediu mesmo, pra... No mesmo camarote, mano, você mesmo mandou fazer uma camisetinha do seu abadá lá, velho. Eu tava vendo o seu tigia. Camisetinha, mano. Você não fazer camisetinha, não. É um abadá do lugar. Mas você cortou. Rasgou. Era não, camiseta, evidente, fez camisetinha. Você, você cortou o quê? Modelando ali no corpo, é isso? É. Não, pelo contrário. É. Pra quem não conhece a região ali do sambódromo, o lugar é quente. O lugar é quente e ia dar com um pau. Parece um vulcão aquilo lá. É o tal de Rio de Janeiro. Se você não usar uma regata, você tá lascado. Desidratar. Ô, mano, diga a região número 2. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Uma curiosidade. Boa tarde. Quem é que estava segurando o Alê aquela hora que ele estava sentado, descalço na porta? Balançando a perninha. Tinha alguém segurando Deus. Ele pra ele não cair, velho. Deus. Aí ele já não estava mais. Ele já Deus não estava mais no corpo, bêbados, né, mano? Você viu o olhinho dele? Não estava mais. Então, nesse momento, é RG número 2. Deus toma conta. É verdade. Estado de alcoolismo. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês, hein? Carnaval tinha que ter uns 3 por ano, viu, mano? 3? Ah, um aliás, muito tinha pouco, que ser mano. Fevereiro inteiro. É ou não é, ô, seu Bento? Você trocou a saliva gostosa? E o seu carnaval? Bacana, hein? Carnaval sempre é bom. Hã? E o seu carnaval? Foi uma beleza, né? O RG número 2. Virilhado. Elegância. Foi um lugar fino. Camarote lá do Dória. Você foi no bloco do DST, é isso? Ele foi no bloco. Tem uma coisa que eu tava vendo no jornal lá do Rio, né? É que é engraçado. Daí tem um pouquinho de assalto no Rio. Ah, quase nada, né? Aí invadiram o supermercado lá no Leblon. Os caras entrevistaram o cara da segurança lá. É. Pessoal, meu amigão, estão roubando aí, rapaziada. Pessoal, eu gostaria até de fazer um apelo. Não leva celular, não tira foto. Mas você sabe, Ale. O cara, em vez de prender os caras que roubam... Eu vi. Melhor celular? Não. Eu vi uma mensagem do... Olha aqui. Olha a manchete aqui do UOL, do Pezão. Não estávamos prontos, diz Pezão, sobre segurança. Peraí, mas a segurança do Rio, ela não tá pronta assim, nunca, cara. Quanto mais pra carnaval, ontem, né, cara. Rio, né? O cara mandou não. Assim, ele conseguiu olha. Mandar assim, ó, nos dois primeiros dias fomos pegos de surpresa e falhamos. Falhamos. É assim, como se o Rio fosse um baita lugar que tem todo um planejamento de segurança e no carnaval, olha, nós falhamos no carnaval. Nós não sabíamos que ia ter esse problema. Pô, os caras invadiram o supermercado no Leblon, eu cheguei no Santos Dumont, eu praticamente não pisei no Rio, né, porque eu fui ali do aeroporto, pro sambódromo, voltei, fui pro aeroporto, e fui embora pra São Paulo. Aí eu cheguei no Rio, no, na frente do aeroporto, tava passando um bloquinho. Aí eu falei, ó, eu vou passar lá pro outro lado pra ir pro hotel. Ele falou, não, o aeroporto tá fechado. Fechado? Vamos ficar preso aqui? Ele falou, é, porque os blocos, eles invadem o aeroporto. Invadiram, tem um vídeo. É, tem um vídeo que é, mostra aí os caras invadindo. Eu fiquei preso no aeroporto. E nesse bloco, brincadeira, é impressionante, né, o número de... É, peitoral feminino pra fora. Elas põem pra jogo. É. Normalmente são as desprovidas de forma, né? Mas elas põem a teta pra jogo. E vambora, vambora. Vamos pro jogo, vai pro jogo. Eu olhava e falei, segue a teta. Segue mesmo? O jogo. É a teta. A Bruna Marquezine, né? Você viu ela com o peitinho? E a Cléo Pires, né? Cléo Pires. É. Tava linda a Cléo Pires. Cléo Pires no Michael Douglas. Pra vocês, quem foi mais bonita do carnaval? Cléo Pires, a Sabrina. Ou a Viviane Araújo? Ah, a Sabrina Sato, isso, é sacanagem. A Viviane tava linda, hein? Aliás, eu recebi. Sabrina aí, Sato. A Sabrina, acho que ela ficou um pouco assim. Ela fica. Ela tava linda. Informação. Em São Paulo, no Rio, em todo lugar ela tava. Não tem nada a ver com isso, mas eu recebi uma informação que o Pablo Vittar comemorou, cobrou 4 vezes mais. Nós estamos falando de valor de Sabrina, do... Você vem com o Pablo Vittar aqui? Valor do cachê da Cléo Pires. Ah, não. Juro por Deus. Aí é. Tá mais evidente, né? Final da picada. Se é um pau a mais, você entende, mas 4. Muito bem. Ai, ai. Fala aí, Bento. Só o Corinthians. Corinthians. Vamos lá, o Corinthians, mano. Vamos lá. Coringão, quero ver ele aqui falando. É, cadê o fala da Naba, seu bem? Vamos aí. Naba, velho. Tá os caras tomaram o carnaval. Cadê o placar? Corinthians Santo André. Perderam. Cadê o placar? Ô, virada. Por isso foi garfado, o Bambi. Foi garfado, mas perdeu. Isso aí foi sábado, Bambi. Mas sábado não, sexta. Sexta noite. Vou defender aqui o mano aqui. Não foi o combinado aqui, mano. Como assim? Primeiro, foi garfado. Segundo, caducou a zoeira. Caducou. Vai ter jogo. Jogo hoje já, porra. Olha, tem um placar subjúdice aí. Beleza, vamos. Na hora da contagem final ali. Fazer falta. É isso aí, mano. Eu tô solidário a você, velho. Bacana, o negócio é o seguinte. Bacana, o negócio foi o seguinte. Foi roubado, tá certo? Com isso foi prejudicado pela arbitragem. E segundo, isso daí aconteceu na sexta-feira à noite, bacana. Hoje quarta-feira. Não vale mais. Não, mas vamos lá. Mano, é o seguinte. O Ralf chegou, tá com uma pança maior que a minha. Mas chegou. Mas segundo ele, daqui 3 semanas já tá fininho, já vai jogar. Fazer a medida certa. É, o Carilli, né, vieram pra cima dele, o Atlético Mineiro tentou tirar o Carilli do Corinthians, mas ele agradeceu. Ridículos, hein, agradeceu. E hoje... Peraí. Essa do Galo, né? Eu não entendi ridículos, nada. Ridículos, velho, ridículos. Não. Você que chegasse e falasse assim, olha, vamos lá, pô... Porque pra tirar o Carilli do Corinthians, mas precisa ser uma justificativa monstruosa. Sim. Nossa senhora. Tinha que chegar pro Carilli e falar assim, Carilli, olha aqui, contrato de 3 anos, R$1 milhão por mês, mais luvas e o caramba, pro cara começar a pensar. Não faz o menor sentido. Como... É até ridículo, né? É até ridículo. Que papel exato. Filho, né, não, a mesma coisa, falar assim, cara, não, deixa. Chega lá no Guardiola. Não, eles já levaram, né, um toco do Cuca, não, mas né? o Mota. O Galo passou um toco do Cuca, né, mano? Com relação à proposta do Atlético, o Atlético, ele tá na dele, gente. O Atlético, ele tá tentando contratar um treinador aí que esteja livre no mercado ou alguém que queira dirigir o clube. É, o Carilli, pelo que ele apresentou no passado, é natural que ele sofra sondagens aí de outros clubes brasileiros que queiram contratá-lo. Mas tá na cara que chega a ser até engraçado, né? O cara trocar hoje o Corinthians para dirigir o Atlético Mineiro. Não tem nexo isso daí. Não, o Corinthians tem, é um time que, por mais que ele tenha uma dificuldade hoje financeira para fazer grandes investimentos, mas é o atual campeão brasileiro. Sim. É o atual campeão paulista. Por mais que o Atlético tenha vencido o estadual ano passado também, mas não dá para comparar a projeção que dá o Corinthians hoje perto da projeção que dá o Atlético. E o cara, ele mesmo naquela época que ele tava pra renova o contrato com o Corinthians, a diretoria meio que dando aquela enrolada, calma aí, cara, daqui a pouco a gente resolve sua situação, ele em momento algum aceitou ouvir, inclusive, propostas, inclusive de fora do Brasil. Da China, né? Teve uma proposta clubes brasileiros da China, aí, né, mano? Sim. Clubes brasileiros tentaram se aproximar do Carilli e ele falou, não, meu foco é o Corinthians, eu não quero ouvir propostas de outros clubes. E quando veio uma proposta chinesa também a respeito do Carilli pra tentar levá-lo pra lá, o próprio técnico falou, não quero ouvir. Falou, nem quero ouvir. Falou, agradeço, mas não quero ouvir. Então, velho, hoje, que treinador no mundo não quer dirigir o Corinthians? Ei! É fato. A questão não é nem tamanho de clube, né? Não é isso. São dois clubes grandes do Brasil. A questão, o que os caras acham que vai chegar, vai fazer uma oferta que o Carilli... O Carilli tá prestigiado nesse momento, o que o Atlético... Que levaria, né? Que levaria o Carilli a sair? A não ser que fosse assim... muito, muito dinheiro a mais. Ah, muita grana. E que o cara fala assim, olha, eu não quero sair, mas com esse dinheiro, vai ser uma fortuna absurda. É, se bem que também entra naquelas, né? O cara já deve ganhar uma fortuna no Corinthians, né? Agora que... tá, né? Já a deve... renovação deu uma bela subida. Porque pra mim, se ele ganha 200 é, ou 300, mas também se pra mim é. Ganha 200 ou 300, desculpa, gente, pra mim é fortuna. Ah, porque, então, mas acho que deve pra um estar... treinador é 500 isso, pau. Com certeza. Hã? Com certeza. É, hoje qualquer cabeçudo ganha isso, 200 pau aí no comando de um time grande. Me fale um treinador hoje, de qualquer clube grande do futebol brasileiro, que não ganha 200 mil. É, fortuna de salário de treinador, Sombra, acima dos 500. E tem treinador que ganha. Mas é, 300 conto é dinheiro, né, mano? Quanto é ganha tá falando? Não, lógico que é, não tô falando que é pouco dinheiro, mas não é fortuna. Pro mundo do futebol não é. Eu ia te perguntar isso, Ale. O Zé Ricardo no Vasco. Não deve ganhar. Quanto ganha o Jair Ventura no Santos? Também uns 200. Acho que o Jair tá valendo um pouco mais. Né? Será que tá mais, Ale? Eu acho não, que mas Jair abaixo um de 200, mais. Eu duvido até que o próprio Zé Ricardo ganhe menos de 200 pau no Vasco. Eis que começa o jogo, viu, mano? PSG e Real aqui. Madrid. Aliás, jogo é em Real Madrid, né? É Real Madrid. Fala, Madrid. É isso aí. É oitavo, Sombra. Oitavo. Ô, mano, hoje, diga. Né, agora tá jogando... Tem esse joguinho aqui, à noite tem um jogaço. Corinthians de São Bento. Mas é Real Madrid, Paris Saint-Germain, a preliminar do jogo do Corinthians. Quem topa? É o bolãozinho quadro. Rápido, R$20. Eu topo. Bolãozinho rápido. Rápido. Claro. Vamos. Quem vamos. Vai anotar aí os palpites? Vamos lá. O Benedetti vai anotar. Bolãozinho rápido. Tá, enquanto isso eu vou passando a escalação aqui do Corinthians. Ó, não precisa pegar o dinheiro antes, que o Ben já não tá participando. Beleza. Ô, mano, Corinthians hoje vai a campo aí com... Eu vou testemunhar, anota aí, chefe, anota aí. Tá louco, eu vou testemunhar ali, ô, seu animal. Hoje o Corinthians vai a campo com o Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, estreia, hein? Titular. E o Juninho Capixaba. Aí vem Gabriel, aí Marquinhos Gabriel... Rodriguinho, Jadson, Romero e Júnior Dutra no ataque. Beleza? 21:45 na Arena é o jogo. Então, Bento, com relação a esse jogo do Corinthians aí, o São Bento, é a inauguração mesmo do novo gramado, né? O Corinthians, ele jogou as primeiras partidas aí do Campeonato Paulista no Pacaembu por causa da reforma do gramado. Hoje o Corinthians reabre a Arena aí, joga seu primeiro jogo dentro de casa mesmo no ano. Estreia do novo gramado. E temos aí também duas modificações, né? O Pedro Henrique acabou cedendo o lugar aí pro Henrique, que já tá bem fisicamente, já tá apto e ganha o lugar do Pedro Henrique. E o Cleison também perdeu o lugar pro Marquinhos Gabriel. Então o Corinthians ele vai com essas duas modificações com relação às últimas escalações que o Corinthians usou. Vamos ver, Bento, porque o Corinthians ele tem aí duas partidas aí pelo Campeonato Paulista que ele precisa ganhar um pouco mais de ritmo para estar afiado quando começar a engrossar um pouco mais o caldo. O Corinthians ele pega agora o São Bento, depois a próxima rodada o Corinthians ele vai enfrentar o Red Bull, e aí começam as pedreiras. O Corinthians ele enfrenta o Palmeiras, aí depois ele sai e vai enfrentar o Milionário jogando na Colômbia, o primeiro jogo do Corinthians na Libertadores, e no retorno, depois do jogo contra o Milionários, o Corinthians ele pega o Santos. Aí pelo Campeonato Paulista novamente, o jogo do Santos é no Pacaembu. A diretoria do Santos optou por mandar esse jogo aí dentro do Pacaembu. Certo. Então o Corinthians aí no final do mês ele vai ter uma pedreirinha. Ele pega Palmeiras, Milionários e Santos. Pega dois milionários, então, na sequência. Dois milionários. Boa, seu Bento, boa. Milionário e José Rico. Exato. Tá certo, mano. É isso aí, então. Podemos seguir. Beleza, então, Bento. Daqui a pouco a gente fala mais do Coringão aí. Vamos lá, olha. O bolão valendo Real Madrid, PSG. Vamos começar no sentido anti-horário. Ale Oliveira. Real Madrid 2, Paris Saint-Germain 1. Ok. Vieira. 3-1, Real Madrid. 3-1, Real Madrid. Bento não, Bento não faz placar. 2-2. 2-2. Tá certo. Chefe Benedola. 1-1. 1-1. 1-0, Real Madrid. 1-0, Real Madrid, Marcão. Mota, olha, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Não é Santos e Cruzeiro, não é. Rala Madrid, 2-1. 2-1. Tá certo, RG número 2. 2-1 Paris. 2-1 Paris. Fala esse, cacete. então... Manda de novo, mano. 1-0 Paris Saint-Germain. Não. Quero ganhar sozinho. 1-0, ninguém deu 1-0 Paris. Foi teu mano ainda. Ninguém deu. E o mano? 1-0 pro PSG. Eu mando 2-0. Você, mano? Eu acho que o jogo de hoje é empate, Sombra. E no jogo de volta, o Paris Saint-Germain elimina o Real. Tá certo. No jogo de volta ninguém perguntou. Não, o placar. Ele já tá na semana que vem. Mas o placar de hoje, mano. É o placar de hoje, é hoje, mano. Hoje. Hoje eu acho que é 1-1. Mas Mas ele vai dar os vintão, vai depositar? Não, vai Maurício, depositar. Maurício, senão a gente, o Marcão paga. Não, qualquer coisa nós pega o step do carro dele e põe no mercado ali que nós vende. É. Eu vou em 2-0 Real Madrid. Alguém deu 2-0 aí ou não? 2-0 alguém, não? Eu dei 2-1. Não, eu falei 2-1. Também falei 2-1. Com a multa o teu, Júlio. Não. Eu não vou dividir nada com você. Vai sim. A Mota, sexo. Peraí, o Alê vai ter que... Se o Alê ganhar, é o mesmo Mota e Alê? Não, eu falei 2-1 antes. Você acabou de ser zicado. Não posso falar? 2-1. Sabe o que eu acho engraçado, Alê? Ninguém repetiu, ô jumento. Todo mundo aqui ó, tá falando 3-1, 2-1, 2-0, não sei o quê. É. O Imortal... Perdeu de 1-0 com a barreira abrindo e os caras me zoaram. É verdade. Tá vendo só? Isso é o tamanho do Grêmio, seus trouxas. Sombra, vai poder repetir placar? Não. É o Mota que quis repetir. Então, o chefe, eu acho que é melhor. O chefe humano colocar 1-1. Se fosse fechado, ninguém sabendo o que cada um vai postar, eu acho que valeria a repetição. Mas no caso, assim, eu acho que não vale. Chupa a moto. Mas peraí, peraí. Então 2-0 pro Real Madrid. Haver, eu já fiz 2-0. Mas bolão, gente. Vai 5-0, moto. 3-1 pro Real Madrid. Não, pelo contrário. Bolão, gente. Você pode apostar no placar que você bem entender. Não, eu sei. Aí quando... Aí mas quando, dinheiro, né? Quando houver, talvez aí, o resultado favorável aí, vai, 1-1. Se fui eu e o Benedetti que acertamos, a gente divide o prêmio. Não, sim. Do Mota tá valendo, do Mota tá valendo 2-1. Não vou dividir nada com o Mota. Mas geralmente bolão, mano, é um negócio que um sabe o que o outro tá postando, entendeu? E aqui todo mundo sabe o que um tá postando. É por isso. Sim. Só legal, pra dar... Tá bom. Então o chefe tem que mudar e eu tenho que mudar. É o voto aberto no plenário. Então, mas então acho que foi injusto isso daí, repete. Porque deveria haver então uma ordem de sorteio. Deveriam sortear todos os nomes ali, mas por ordem o cara então fala. Então coloca 3-1 pra mim aí, Bá. Pronto. Eu já falei 3-1. Mas é burro, hein, meu? Vamos falar a verdade, hein? Tá aparecendo o Chaves lá. Gente, diz aí, vai. Sacanagem pra quem fica por último. Fala pra brincar aí, é sacanagem pra quem fica por último. Ó, ficou assim, ó. Vieira colocou 3-1 Real. Bento, 2-2. Chefe, 1-1. Marcão, 1-0 Real. Mota, 2-1 Madrid. RG, 2-1 Paris. Dodô, 1-0 Paris. Foi 0-0, mano. Humano, tá? 1-1, igual ao do chefe. Sombra, 2-0 Madrid. Acabou. E o Alê, 2-1 Madrid. Real. E o senhor, Bá? É, o Alê tá igual ao do Mota. Vai entrar no bolão, Bá? E aí, Bá? Vai? Pô. Vai. 3-1 Real. Já tem. Você mesmo anotou. Ele repete e ganha com o cara, porra. Tá bom, pera aí. Porra. Vai dar muita confusão. Não quer o gato. Não dá pra fazer. O último que se ferra tem que colocar 5-1. 3-3. Tá bom, 3-3. Boa, Bá. O último tem que colocar 5-1, vem, gente. Não quer participar, não participa. 3-2. Ah, não, mas é que é injusto. Quem quer seu dinheiro sujo? É injusto, porque começou por ele, não pode repetir. Quer ficar com o meu placar de 2-0? Ah, não vai chorar. Qual que é o seu, Mota? 3-2, Madrid. Mota, eu não quero seu dinheiro sujo. Você não quer dinheiro de programa. Posso te falar, mano? Vai ser 0-0 esse jogo, aí vai quebrar as pernas de todo mundo, irmão. Tá vendo? Ficar aí chorando aí, que é 0-0. Tem um 0-0 pipocando aí na área. Tem um chefe humano, mano. Fala outro resultado, mano. Que o chefe já falou 2-2, então. 2-2, mano. 2-2 já tá o Bento. Mete o 0-0. É complicado isso daí. É. Tem que repetir placar, gente. Reclama na UE. Deixa o mano pôr um placar. Ninguém colocou 0-0, mano. Olha, se ganhar. Não, mas 0-0 não vai ser. Mas se ganhar, divide o dinheiro, porra. Você tá ganhando, se fosse agora. Bolão é assim, gente. Se quiser todo mundo apostar no mesmo placar, aposta. Lógico. Segue o jogo, sem falatório. Vamos aí, Sombra. Pronto, já o Supremo Tribunal do Bá lá já decidiu e vai meter os placar lá e pronto. Vamos ao Santos, então. Santos, gol. Isso. Bola é o Santos. Um monte de criancinha pulando. Hoje ainda bem. Ó, vamos lá, o Santos tá contratando, hein? Lateral esquerdo, Região. A gente tá tentando, né, seu Bento? Pra ver se acha. Dodô. Ele tem passagem pelo. Não é você, Dodô. Outro Dodô. Não, é Dodô. Menino, esse aí é menino, Dodô. Tá na Sampdoria, começou no Corinthians. Tá vindo por empréstimo aí. Deve ficar até o final da temporada, lateral esquerdo, Dodô. E o Caju tá demais. O jornal italiano cravou, mas já. Cravou. Caju... Mas você cravou? Ainda não. Caju e o Romarinho. Tá difícil. Nossa, o Romário, tá difícil, o Romário que falaram aqui... Que era bom, né? Que era muito bom. Seria o novo lateral esquerdo da seleção. Beleza. Um cara chamado Chef Benedetti. Né? Ainda sem pra, pro Bruno Henrique voltar. Bruno Henrique ainda tá caolho. E o Bruno falando em Bruno Henrique, o Santos tem aí 7 dias pra entrar com a defesa, né? Com, isso. Pela sobre aqueles 5 né? jogos, né, Regis? Tá. Não tá demorando o Bruno Henrique, né, cara? Tá. E, mas foi sério. Ó, foi sério. É que foi explicado que pra evitar a cirurgia, ele fez tratamento a laser. Então, mas vamos lá. O procedimento é demorado. 7:30 hoje. 7:30 São Caetano? Hoje... Tô Caetano, na vila, vamos lá. É o Vanderlei! Boa! Boa. Daniel Guedes, nome de cantor de música de MPB. Jogou bem no carnaval, pô. Foi o melhor do time. Jogada de Pelé, né? Você viu? É, Gustavo Henrique. Bom zagueiro. David Braz. Ótimo. E aí tá aqui o Caju. David Braz, o quê? Ótimo. Ótimo pra quê? Tá indo bem, R, pô. Você pega muito David no pé Braz dele. Tá indo bem. Tá indo muito bem. Ah, mas é por isso. Agora. É por isso. Eu acho que ele tá indo bem. Foi bem contra o Corinthians. É, bem. Deixa assim. Ah, e foi bem agora o último jogo. Um Verdão, nossa, um Verdão. Não marca nem foi consulta. Mal. Caju foi mal. Tá de brincadeira. Aí vem o Caju. Nossa. Caju. Alisson. Nossa. É, grande Alisson. Alisson, a Chapotina morre. Alisson. Tomara que ele saiba fazer Alisson hoje, viu? Ah! Sensa, salvou a hora. Aqui tá o Renato. Mas dizem que é o Jean Mota. Vai ser poupado. Renatinho é por causa do clássico, né? É. Talvez entre o Matheus Jesus. E o Vecchio. O Renato vai pro Retiro dos Artistas. Não, corre. Perde mais, Vecchio! Aí de um lado vem o Eduardo Sacha. Sacha. Tá bem, Sacha. Sacha fazendo gol. Eduardo Sacha. Sacha. Cadê o homem assoviu? Sacha. Aí do outro lado vem Arthur Gomes. Bem, tá bem. Arthur Gomes. E ele? E o Gabigol. Ele. Estreou muito bem, hein? É isso aí. E seja o que Deus quiser, né? O homem assoviu. Sensacional. É, fez gol, né? Fez. Belo gol, hein? Ia fazer placar se perde, mas não perdeu. Ué, mas por que do Santos ia ter placar? E do Corinthians não perdeu. É um bicha-saco. Tá meio complicado isso aí. Irmão. Teve uma ligação do Rio aí. Tá vindo uma letra. Peraí, o Corinthians foi sexta-feira. E daí? Ué, o primeiro programa ao vivo depois. Programa ao vivo depois. Não importa, filhão. Você que tivesse aparecido aí na segunda-feira pra poder zoar. Também acho. Mas tá bem de... contabilizado. Tá comendo o quê? Acabei de olhar aqui no Estatuto do Placar do Estádio 97. Sim. Artigo 3 diz o seguinte. Eu não tenho isso O placar deve ser feito no primeiro programa do primeiro dia útil. Boa. Logo depois. Então, negativo. Tá aqui no Estatuto. Ou seja... Você pega esse estatuto, você dobra bem no foco. Aí, mano, seu frango. Cartão amarelo pra você aí. Eu... Que é Libertadores, irmão. 19h30, né, seu Bento? 19h30. Do Santos, é isso? Tá bom. Isso. Tá bom, né? Então tá bom, tá certo. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do McDonald's, Dodô. Ah, McDonald's, meus amigos. McDonald's, todo dia tem um clássico diferente, viu, RG? Sim. Por apenas R$8 cada um deles. Sim. E hoje é quarta-feira, aliás, é dia de aniversário do seu Chicão. O seu Chicão fez aniversário. Chicão! Parabéns, Chicão! Mais um ano de vida. Boa. E ó. Meu pai, ó, vai lá hoje. Porque hoje é o dia do clássico dos clássicos, Big Mac. Boa! Big Mac, é bom, hein? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pique, um pão com gergelim. Por apenas R$8, quer deixar ainda melhor? Você pode fazer um negócio que vai bacana, ó. Sim. Você vai acompanhar de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90, hein? Caraca, velho. É, meus amigos, um clássico desses não dá pra deixar passar assim não, hein? Clássico do dia, McDonald's. É, hoje é o dia do clássico dos clássicos. Hoje é dia de Big Mac. Corre pro McDonald's. Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Também no oferecimento de baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. E que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini, seu Bento. Ah, tricolor. Tricolor. Tricolor amanhã, hein? Amanhã, vai estar uma noite lá amanhã. Estádio Rei Pelé, 21h30 contra o CSA. É, as novidades ficam por conta de Arboleda, relacionado, e também o Vardívia. Já foi relacionado. Mas a escalação deve ser a mesma que está vindo aí com o Sidão. Militão, Militão que tava Brunão, Rodrigão E Reinaldão. Ó. Tô só. É Bruno Alves, né? Bruno Alves, você tá falando é o zagueiro, Bruno Alves. Aí vem Jusilei. Reinaldo. Não é quem vai jogar amanhã. Você não ia falar Jusilão? É, Jusilão. Rudição. Rudição. É Cuevão. Sim. E Nenezão. É. Nenezão. É, Nenezão. E Diegão. E Diegão. E o Marcão, né? Ah, Marquinho, né? Isso aí é Marquinho. Marquinho. Pequenininho. Oh. Marquinho. Quem tá fora é o Petro, suspenso. É. Olha o Reinaldo. O Reinaldo, a terra dele é Alagoas. É. Sim. Guinaldo. Ele pediu 50 ingressos pra família aí no jogo. Oh. Caramba. Mas ganhou, né? Ah, tudo bem. Carga pô, máxima amanhã. Mas, ah, rapaz... Você acha que é zica? Ele é da família do MC Catra, por acaso? É. Então, é filho dele. 50 ingressos, cara? Ah, mas dependendo da cidade lá, né, o Sombra, de Alagoas, lá não tem nem televisão. Não, o pessoal ele pediu uma forma de passar o salário. Ele pediu pra cidade, não é isso? Não, tá louco. Não, não, mas dependendo, foi gente. Só pros irmãos, né? É. Porque tem umas famílias... Ô, RG, quantos irmãos você teve? Você tem, aliás? Quatro. Quatro. Ah, quatro, né? Cinco no total, né? Normal, aí vai, é grande, mas... Agora, a minha avó teve 13 filhos. Olha, tá vendo? Não tinha televisão, né, RG? Imagina. Não. Caramba, hein? Era só... Né? Nem avião tinha nessa época. A minha avó também teve 10 aí. Ali gostava, então. Ah, veinha, né? Veinha... Quando é assim, tem que classificar o filho do velho. Veinha ia atrás da igreja... Funcionava. E vou te falar, viu, seu bem? É, aquele tempo, né? Não tinha WhatsApp, né? Imagina, era zap-zap. E o que me preocupa aí com relação a esse jogo é que São Paulo manteve aquela folga de carnaval pro pessoal aí no domingo, no sábado e no domingo. Ah, mas o cara tava light, hein? Ah, mas vou te falar, o Motinho, São Paulo em casa. Mas, é, depende, né? Duvido que o Coelho tenha ficado em casa. Tem evangélico lá, ninguém saiu. É. Mas sabe qual é o problema, seu Bento? São Paulo hoje, cara. São Paulo hoje, cara, não tá com condicionamento físico ainda, perto do ideal. Tá um time desentrosado, o Nenê chegou agora. Eu acho que esses dois dias aí que deram de folga aí, cara, pros caras, eu acho que, de repente, pode fazer falta. Ainda mais o jogo lá em Alagoas, é uma cidade muito quente. De repente, o São Paulo pode encontrar alguma dificuldade. Tá com medinho de ser eliminado. Não, mas onde vai passar o carro? Ah, vai pro inferno. E a logística, na moral, chegou? Chegou, tá lá, o São Paulo já tá lá. Ô, Marcão, tem uma campanha... Vai treinar hoje lá no... Tem uma campanha na mídia, Marcão, pra derrubar o seu ilustríssimo treinador? Ah, tem uns antes, né, risco. Hein? Eu vou te falar, RG, sabe? Ó, minha teoria... Não, porque fica usando... Se perder, cai. Se perder, cai. Ah, qual que é o problema, RG? O São Paulo, esse jogo do CSA, cara, é um jogo que é fundamental pro São Paulo, né? Tipo, afinal de contas, se empatar é pênalti, se perder, nem se fala eliminado. Sim. E domingo já tem um clássico contra o Santos, cara. Então, eu acho que se o São Paulo, de repente, tomar um revés... Duas derrotas. Aí, por isso que eu tô falando, o clássico contra o Santos vai ser um sofrimento, se eu sou Raí, se eu sou o Raí, se eu sou o Leco, o Ricardo Rocha, cara... Eu suspendo essa folga do carnaval, falo, ó, vocês vão folgar depois aí, porque, malandro, o São Paulo tem uma semana dificílima. Você pega esse jogo aí que é mata só contra o CSA, depois domingo você tem um clássico contra o Santos. Eu acho que o São Paulo não pode dar bobeira, cara. Eu acho que esses dois dias que o São Paulo deu de folga pros jogadores aí, por mais que os caras, de repente, ia ficar bravo aí, porque, pô, já tinha programado pra viajar... Mas, mano, quer ficar bravo, ficar com a CBF, mano. Carnaval porque... é sagrado, Marcão. Os caras então, querem isso, os caras querem pular, você pode queimar do outro lado também, Marcão. Se não, o cara não dá folga, o cara fala, pô... Ah, você perde o... A boleirada. Perde o grupo, não mas perde. É por isso que eu tô falando. Se os caras tiverem que ficar puto, que fiquem com a CBF, mas, ô, Marcão... Mano. Ah, mas isso... Falar um negócio. É ruim, Marcão. Não sei se por causa de um dia... Dois, man, dois. Foi... Não, mas dois porque... Pô, mas um folgaria. Um, sempre no carnaval, um eles folgam, não rima. Automaticamente... É por causa de um dia. Vai mudar. Se o São Paulo já tivesse com um padrão lá, tipo, que você fala assim, ó, o São Paulo já encontrou uma forma de jogar, o Nenê já tá, sei lá, umas duas semanas aí, já deu aquela entrosada com o Cueva. Não sei, cara. Eu prevejo um jogo difícil aí contra o CSA, viu, mano? Mas é porque o... Campeão da Série C, né? É o então, campeão da Série C. Joga em vai casa. Ter um componente de nervosismo dentro dessa parada. Sim. Principalmente porque o São Paulo ainda não encontrou um bom futebol. Sim. Agora o RG perguntou se existe uma campanha para derrubar o Dorival. Não, não existe nenhuma campanha para derrubar o Dorival. Agora, é um argumento lógico pensar se o Dorival pode ou não cair diante de um mau resultado. Porque o São Paulo até agora não apresentou um bom futebol. O São Paulo não tem Libertadores da América. O São Paulo esse ano ele tem que jogar agora a Copa do Brasil, que é um campeonato que dá muito dinheiro. Sim. O São Paulo precisa muito de dinheiro, porque eu entendo até que por causa das dívidas que o São Paulo tem, o São Paulo não consegue ter um time mais qualificado. Verdade. Sabe aquele protagonista que de repente você poderia ter e você não tem? Não tem. Justamente porque você tem dívidas a pagar. É. E eu acho que isso também vale pro Corinthians e também vale pro Santos. Só que dos três, o que eu acho que o clube que tem uma dívida mais fácil a ser resolvida ainda é o São Paulo. São Paulo com 100 milhões de dívida, se eu não me engano, por volta disso aí com bancos. Se o São Paulo faz um bom campeonato, de uma boa Copa do Brasil e levanta 50 milhões... Né? Cara, você reduz essa dívida. Você, metade, né, cara? Você reduz a metade o negócio. Você negociar bem, né, com deve, dinheiro. Exatamente. Quando você tem dinheiro na mão, a história é diferente, você negocia diferente as situações. Agora, quem se coloca numa situação de dúvida se para ou continua é o próprio Dorival, porque o São Paulo não joga bem. O São Paulo não joga bem. Eu não acho que, por exemplo, a campanha, a torcida eu acho que não faz campanha. Eu acho que assim, a campanha é feita a partir do momento que o técnico deixa a dúvida no trabalho. Então, Sombra, mas eu acho que assim, esse mau futebol que o São Paulo apresenta, cara, nesse começo de campeonato, eu acho que é muito em função aí de ritmo de jogo, o Nenê chegando agora aí, mais alguns jogos aí, de repente, ele jogando junto com o Cuevo. Acho que tem tudo pra entrosar, cara. O Nenê e o Cuevo aí são grandes eu jogadores. Eu sei, Marcão. Mas se é eliminado pra um CSA da vida... A pressão vai ser gigante. É por isso que eu tô falando, gente. Aí, Marcão, eu acho que não fica. Ele já tá desgastado com a pressão de perder pro Corinthians. Porque perdeu um clássico. Não é não. É normal. Nada a ver. Normal. Eu vejo como problema... Se jogasse na conta do Dorival... Ô, Marcão, você acha que se cai hoje pro CSA... É quinta, amanhã. Não sai? Ele aguenta no cargo? Ele não aguenta, né? Ou ele tem um clássico. Depois o clássico contra o Santos, pode ser ele perder também. Não, aí a pressão vai ficar jogada. Não, o CSA não cai. Não? Ele pode cair domingo. Vou te falar uma coisa. Sombra, na minha opinião, se for eliminado pro CSA, é uma tragédia. Tragédia, cara. É uma grande tragédia. Pô, CSA, gente, vocês estão E não tô falando do Tite dirigindo, não tô falando do Tele Santana dirigindo e tendo um equívoco na carreira. Não. Nós estamos falando do Dorival Júnior, que até agora não deu histórico. Não deu um bom futebol pro São Paulo. Eu, sei lá, não posso falar, eu não tenho dúvida, mas eu... Se eu tivesse que fazer um bolão, cai ou não cai em caso de eliminação, pra mim cai. Pra mim cairia segunda-feira. E pra você, Ale? No Botafogo aconteceu uma situação parecida. Né? A Aparecidense, né? A Aparecidense é bem pior. A Aparecidense? Nunca ouvi falar. Pô. Aparecidense 2, Oi Sumida também 2. Mas eu acho que ele esperaria o clássico. Ele esperou o clássico contra o Flamengo. Exatamente. E aí caiu. Embora o Felipe Conceição. É isso que eles vão fazer. Mas é por isso que eu falo, mano. Eu sou só diretoria do São Paulo, mano. Eu falo pros caras, bacana, a folga do carnaval tá cancelada. Ah, Marcão não vai cair, perder por causa do. Olha, na boa, Marcão. Se for eliminado pro CSA, desculpa, mas não é por causa dessa folga. A questão não é a folga em si. Você fala assim, de repente é um ou dois dias só que de repente não vai mudar no trabalho. Mas assim, você pega jogador que sai quebrando tudo na noite, aí, caso de Cueva e companhia limitada, o cara ele tem que treinar na segunda-feira, já não vai treinar com a mesma intensidade, tem que treinar na terça, não vai treinar com a mesma intensidade. Por isso que eu falo, eu cancelaria essa folga de carnaval dos caras aí. Agora outra. O problema eu acho que é a evolução muito pequena de um jogo pro outro. Por enquanto, o Marcão e até eu... Evolução! Nota! 10! A gente ainda tem alguns argumentos para defender o Dorival. A pré-temporada curta, a chegada de alguns jogadores no meio desse processo. Daqui a pouco não vai ter mais nada para falar. É só melhorar o jogo. Coisa que o São Paulo não tem conseguido. As peças estão aí, né, Ale? Não, mas pouco tempo ainda para treinar. Tudo isso eu acho que é válido. São argumentos. O problema é que eu tô com medo do Dorival não fazer esse time jogar. Mas por enquanto é só um medo, não é uma certeza. Eu acho que as coisas vão. Então, mas aí que tá. Vocês estão falando a respeito do Dorival, Motinha, mas na boa. A impressão que eu tenho vendo de fora é que a diretoria do São Paulo tá esperando o mínimo de justificativo ou de motivo para mandar derrubar o Dorival embora. Existe uma pressão enorme nos bastidores aí do Morumbi, aí, os cardeais, aí, aquela ala que fica por trás ali da diretoria. Os pentelhos ali dos clubes ficam aí enchendo o saco da diretoria para mandar o Dorival embora. Ao meu ver, a diretoria de São Paulo, por enquanto, está sem coragem de mandar o cara embora. Mas sabe aquele relacionamento que a mulher tá dormindo de bundinha, um para um lado, outro para o outro? Tá assim. Tá assim a parada. Então eu tô esperando o mínimo pra chegar a falar, Dorival, então, ó, não deu. Pode ser uma eliminação na Copa do Brasil, pode ser talvez uma má campanha no Campeonato Paulista que não leve o São Paulo aí pra próxima fase. Qualquer coisa desse tipo, que o Dorival der uma derrapada, mesmo que mínima, vou mandar o Dorival embora. E o técnico que o São Paulo quer é o Cuca. Ah, mas tá na cara, ele tá dando sopa ainda, né? O Cuca falou, Sombra, que só treina depois da Copa, então, mano. O Cuca, ele foi procurado pelo Atlético Mineiro. E a justificativa que ele deu aí pra não acertar com o Atlético foi de que ele já comprou um pacote aí pra assistir a Copa do Mundo. Com a família, inclusive, né? Inclusive com hotéis, com passagens, enfim. E com ingressos pra que ele possa ficar nesse mês aí dentro do evento. Mas acredito eu que se o São Paulo conversar bem conversadinho com o Cuca... Ele hoje, mais negócio o Cuca... Deve vender, RG. Então pede dinheiro de volta. Não, só mano, bolso, cara. Só avisar o Cuca que o campeonato para durante a Copa. Ele não precisa deixar de treinar nenhum time por causa disso. Mas os times treinam. Você que tá, pois é, você que tá pregando aí que os jogadores deveriam treinar no carnaval. Se você não sabe, os jogadores eles ficam treinando nesse período de pausa do campeonato. Né? Vamos ser coerentes. E aí que você ganha entrosamento. É aí que você consegue buscar o melhor jogo. Bom, mas deixa eu te falar, o negócio é o seguinte. Quem dá treino no São Paulo é o filho do Dorival. Tá falando, calma. Fala, mano. Na minha avaliação com relação a esse motivo, Sombra, é que eu acho que o Dorival aí já deve, meio Cuca, não é bobo, ele já deve estar vendo que o Dorival está em banho-maria, e hoje é muito mais negócio você pegar o time de São Paulo para treinar do que o Atlético Mineiro. Sim. Eu acho que hoje é mais jogo pegar o São Paulo para treinar do que o Atlético. Então o Cuca, ele diante dessa situação toda aí, sabendo que o Dorival está sendo cozido em banho-maria, eu acho que pode ser que numa dessas o São Paulo fizer uma proposta aí, conversar bem com o Cuca. Quem sabe ele não devolve os ingressos aí pra empresa que ele comprou aí e fala, ó, me devolve aí um percentual da grana que eu investi aí, eu vou ficar por aqui mesmo. Então manda só a família. É verdade. O Mano chegou a citar que hoje a diretoria dorme olhando para um lado e o Dorival pro outro. Um de costas pro outro. Também acho que deve ser assim. Quando acorda, dá aquele bom dia, né? Seco. Aquele bom dia seco, né? Bom dia. É casamento, então. Exatamente. Sombra, tem uma falta aqui, perdão te interromper, Sombra, tem uma falta pro Real Madrid da meia-lua e o Cristiano Ronaldo tá na bola. Estamos acompanhando também. Estamos vendo aqui, mano. Estamos também vendo aqui. Aí, o que acontece? Se o Dorival quiser receber flores, Vai no enterro. Hoje é o... Ele vai ter que ganhar, passar pelo CSA com um futebol convincente, e ganhar o clássico no sábado. Aí vai até receber flores. Vai dar uma acalmada, né, nas críticas. É, agora, se elimina o CSA e depois chega e pratica um futebol mais ou menos contra um Santos que é grande, mas a gente tá vendo cheio de testes, tá mais... Tá arrumando ainda, né? Tá totalmente desarrumado. E se ainda jogando em casa, não vai pra cima e não ganha bem... E ganhar bem não significa ganhar de 4-0. Mas mostrar alguma coisa de futebol convincente, né? Consistente, né? Alguma consistência no futebol. Agora, eu penso com o Mano também. Eu acho que não... Eu acho que o Dorival não come ovo de Páscoa no São Paulo, não. É, o Sombra falou isso aí, Mota. Você precisa usar outra frase agora. Nossa, que deitada. Eu acho que ele não almoça no fim de semana. Levanta o Mota. Ao contrário de você que lambe o Dorival, há muito tempo eu tô falando isso. O Mota, velho, não tem personalidade. Ele copiou o placar da Oliveira, agora tá copiando a frase do Sombra. Não, pior que quando o Sombra Ser um copiador do que eu ser um mamador. Que é isso, nossa técnico. Nossa senhora, que mamador? Mamador? É mamador? Você não é mamador Não de... é pra não falar outra coisa, né? Eu não vou falar isso. Você não é mamador de técnico? Pelo que eu sei da tua história. É verdade! Eita, foi em Limeira isso? É mentira. Estádio 97, continuando com as manchetes do estádio, oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Quem farta? Agora é o Palmeiras. Ah, nós! Nossa! E aqui... Mano! E aí, só pra passar aqui, Sorba, Neymar agora teve a chance de fazer o gol, errou o chute. Não, foi o Neymar, dá um tempinho sim, aí. Sim. Aí você não tava vendo. Tá segurado. Aí, nossa! Tá falando do lance anterior. Aí no contra-ataque, o Cristiano Ronaldo, o goleiro, fez uma excelente defesa, tomou na cara. O Marcelo, que não tá jogando nada na temporada, ele tá arrebentando. Marcelo meteu uma bola, que sacanagem, velho. É um tapa, hein? Olha, Domênico. Falar em sacanagem, meter bola. Você tem acompanhado o Palmeiras, meu amigo? Como é que tá? Saudade do Domênico comentando. Saudade. Vamos lá, olha. Amanhã, o Palmeiras chega à marca de 3 milhões de ingressos vendidos na Arena. É mais do que o Campeonato Carioca inteiro. Mais do que o Campeonato Carioca inteiro. É brincadeira, né? Amanhã... A grandeza do Palmeiras, hein? Campeonato Carioca um lixo perto do Palmeiras. Michel Bastos amanhã será o titular na lateral esquerda, vai dar uma chance aí. Ele foi bem no último jogo. Tá indo bem. Foi bem mesmo. E, Domênico, é isso aí, né? O Lucas Lima tem te surpreendido. Jogando muito. Tem, né? Não, mas eu sabia que ele ia jogar. Vou repetir o que eu disse antes de vir, que eu não queria. Não vem mentira não aqui, o Pinocchio. Não vem não. Vou repetir o que eu disse antes dele chegar, que eu não queria que ele viesse. Sim. O Lucas Lima é um jogador muito bom. Se vocês fossem pegar a gravação que eu falei aqui, quando o Palmeiras estava jogando a segunda divisão em 2013, o Palmeiras caiu em 2012 e em 2013 jogou a segunda. O Sport estava jogando com o Palmeiras e eu falei aqui no jogo, no dia seguinte, falei, Tem um jogador aí nesse esporte que é bom de bola, esse Lucas Lima. Eu traria pro Palmeiras. No ano seguinte, o Santos pegou ele. Sim. No ano seguinte, o Santos pegou ele. O que eu disse aqui, e vou repetir, antes da vinda do Lucas Lima, é que o Lucas Lima, o problema não é a hora que chega. Muito pelo contrário, o Lucas Lima é do cacete a hora que chega. Joga bola pra cacete, todo mundo sabe. Chegou fazendo gol, né, Dudu? O problema é o que ele fez com o Santos. No final. Pergunta pros santistas se eles estão felizes com o Lucas Lima. Estão, eles gostaram. O que ele fez com o Santos. Ah, mas isso no final, a gente tava querendo ser negociado, né, Dudu? Mas aí é que tá, Marcão, final. O final chega pra toda hora, vai ter um final. É. Se ele fizer isso com o Palmeiras, o torcedor vai ficar feliz? Não, mas é outra pegada, né, Dudu? Só mandando as informações... Não podemos pensar só no presente, tem que pensar no todo. Só a informação do outro jogo que tá rolando é Porto e Liverpool. 2-0, né? 2-0 pro Liverpool em Portugal. Em Porto. Em andamento, hein? Em andamento. Então, assim, é claro que ele ia jogar bola. A única chance que o Lucas Lima tem de tentar uma vaga pra seleção brasileira é jogar muito bem esse primeiro semestre. E é paulista, esses jogos estão aí. Sim. Que ele pode deitar mesmo o cabelo, porque pega time pequenininho aí e deita. Entendeu? Agora, o Palmeiras tem um problema sério com meias, né? Porque tem muito meia bom pra jogar. E pouco espaço pra entrar. Pra entrar. Você tem o Moisés que nem jogou ainda. Tudo bem, ele tá treinando, tá tentando voltar na forma dele. O Scarpa entrou em 2 jogos do segundo tempo. O Scarpa, que era pretendido aí pelo Corinthians, pelo São Paulo, que queria e seria titular absoluto. Sim. Então você tem jogadores... Tem guerra. Mas o Palmeiras... E guerra. Então o Palmeiras tem aí um elenco muito bom, eu vou dizer. Talvez eu ouso, muito bom. Ouso dizer, Alê, que é o melhor elenco do futebol brasileiro. Não, não é. Não tem um time hoje que tenha um elenco igual ao do Palmeiras. Não é ousadia, é realidade. Não é. Você tem 2 laterais direitos, você tem 2 laterais... O que não aconteceu no ano passado. Quando todo mundo falava que o Palmeiras tinha um elenco bom, o Palmeiras não tinha um elenco que tinha 2 laterais direitos, por exemplo. Não tinha. Verdade. Era o Mike que acabou. Não tinha mais quem colocar lá. Tinha jogador tinha pra caramba, né? O Jean, que é do meio, que tinha que ser improvisado. É. Hoje você tem 2 laterais direitos de ofício, 2 laterais esquerdos de ofício. E jogando bola, hein? O Vitor Luiz, que vem pra ser reserva, tá jogando muita bola. É... O Tietê voltou a jogar bola. O Felipe Melo tá jogando muito. Jogando demais. Tá jogando muito. Lucas Lima jogando bem. O Borja voltou a jogar. É. Tá fazendo seus golzinhos. É evidente que às vezes ele perde algumas oportunidades. Uns fáceis, né? O Dudu voltou a jogar mas bem. Mas pelo menos o ano passado ele perdia os fáceis e os difíceis. E tá perdendo tudo. Agora pelo menos ele tá fazendo um golzinho aqui, um golzinho ali. Já fez acho que 2, né? No ano, né? 2 ou 3, sei lá. E tá jogando bola. Então, sei lá. O Palmeiras vem bem, tem o William, tem vários jogadores aí. O Palmeiras tá com um elenco bacana. Jailson. E vou repetir aqui, senhor Alê. Quero ver. Vou repetir. Pode gravar de novo, senhor Bar. Vamos ganhar 2 no mínimo esse ano. Pode me cobrar essa porra. Paulista invicto, 2 no mínimo. Não sei o quê. 2 nós vamos levantar. Peraí, direito aposta com torta na cara? O chefe chamou? O chefe quer. Peraí, chefe Benedetto. Você não viu isso, Américo? Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Você ficou sabendo o que aconteceu? Não, não sabendo nada. Só me conta o que tá acontecendo aqui pra mim deitar nesses coitados. Nossa aposta tá de pé, viu, Domênico? Ó, um fugiu. Mas já perdeu o teu time, tomou a naba. Nenhuma. Chupa aí o seu mané. Nossa. Para uma naba que nós tiramos o pé pra não dar mais. Nossa. Já correto. Aí, RG. Vamos lá. Ia jogar Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras e Santos, você não tava aqui. Sim. Aí eu peguei a camisa do Palmeiras emprestado. Por favor, fica à vontade. E fiquei no teu lugar alguns dias. Muito obrigado, seu gol. Tem gol. Rabiola. Quem é Rabiola. Paris Saint-Germain, 1, Real Madrid, 0. Opa, tô ganhando o bolão. Se acabasse, eu ganho, hein? Mas, ó. Rabiola. E aí, Domênico? Ó, tem o Sombra já perdeu. Eu já. Já então, foi, já Domênico, era. Aí. Quem mais perdeu? Marcão já dançou. Dançou. Sombra já dançou. Dançou. Por enquanto. Eu sou o único que tá ganhando. E aí, Domênico? Aí, chupa o rapaz Sombra, aqui, chupa ó, Marcão. O Santista aqui, ó. É. Chamou na aposta. E aí, que ele quis apostar? Aí eu falei, quem perder, toma uma tortada na cara. Cadê? Já foi? Já foi. Foi, já foi. Palmeiras perdi esse momento? Perdeu esse momento. Você deu uma tortada aí mesmo? Tá aqui à vontade. Mas tá documentado. Ele, se ele quiser. Mas, ó, nossa aposta tá em pé, tá documentado, não? Tá documentado isso aí? A nossa aposta até o final do ano tá em pé ainda, qual viu, aposta? Não qual vai aposta? Fugir, não. Qual a minha com a sua. Qual que é? Se, quem vai ganhar mais em todos os jogos. Então, eu já tô ganhando. Que a que soma de todos os jogos... A gente ia combinar, não lembro. Vamos, dizer, agora. Vamos deitar no coitado ali. Já tá com 3 pontos. Mas tá valendo o quê, essa aposta? Só que tá valendo o quê que eu não lembro? Eu não lembro. Eu também não lembro. Alguém lembra aí. Apostamos o quê, Katsu? Eu acho que era... Não, acho que vocês não apostaram nada. Vai de torta na cara de novo. Torta na cara, mas sem café, né? Que é? Meteu o pó de café. Café foi sacanagem. Minha torta é uma torta trabalhada. Café, café, é, sacanagem. Torta de café, cara. É uma torta com café. Não, mas pra não repetir a aposta, por que não aposta, tipo, apagar um cigarro aceso na coxa um do outro? Não? Não, é um animal. Não fume. Não, pensa aí alguma coisa, vai, Domingo. Vamos pensar, muito bem. Eu sei que eu vou ganhar mesmo, já estamos. Agora se liguem no que eu vou dizer agora, vale a pena. Você já experimentou dirigir um Mini? Por que não fazer isso agora, cara? Olha, é demais. É, motinha, você que pega trânsito todo dia pra vir aqui pra Energia, você ia curtir demais o Mini Cooper 3 portas, mota. É a tua cara. Tem transmissão automática, Steptronic de 6 marchas, volante esportivo em couro com botões multifuncionais, sem falar dos bancos dianteiros, que também são esportivos em couro e com ajuste de altura. Que assim, carro, dá pra todo mundo dirigir com o Mini 3 portas. Você chega antes onde você quiser e ainda estaciona mais fácil. O problema é querer parar de dirigir esse carro. E tem gente que pensa que é difícil comprar um. Se liga, esse mesmo Mini Cooper 3 portas, que custa a partir de R$ 118.990, está com taxa zero em 36 vezes, mais IPVA 2018 grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de R$ 5.000 na avaliação do seu seminovo, qualquer seminovo. Vamos parar de imaginar que seria legal ter um Mini. Vamos passar na concessionária? Vamos. Então anota aí. Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou Autostar República do Líbano. E o atendimento é nota 10. Você também pode acessar o site caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que o Mini é pra você, tá bom? Boa. Cinto de segurança salva vidas. Estádio 97 também tem oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$ 8. Aproveite! Vamos pro telefone, toca a mão. Ah, ó, tem presentes. Tem presentes, é. Pô. Quem ligar e disser, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo, baterias zero quilômetro. Onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha um kit das baterias zero quilômetro. Boa. Agora sim, toca aí a Manco. A Manco, a pinga do Dodô é boa demais. Aê. Aê. A pinga do Dodô é boa demais. A homenagem é só a volta. Bebe você não tava aqui, Dodô. Já enchi a boca. Tem música minha, pô. Pra falar que tem mais nacionais. Ah. A pinga do Dodô é boa demais. A pinga do Dodô é boa demais. Vai. Bebe um pouco e já enchi a boca. Pra dizer que tem mais nacionais. Ele vibrou com o boné da Teliga, a gente avisou que 51 é caninga. Ele vibrou com o boné da Teliga, a gente avisou que 51 é caninga. Olha, olha, isso é sacanagem. Nota da marcha para o Domênio. Isso é sacanagem. Eu vou gostar de ver a cara de vocês todos trouxas pagando vintinho pra mim aqui. É isso que eu vou achar legal aqui. Qual que é o placar, Domênio? 1-0, eu falei, tô ganhando. 1-0 tá PSG, ganhando. Você falou, né? Mas tá com uma cara de empate. Tô ganhando. 1-1, hein? 1-1 no finalzinho. Ale, você que tá acompanhando aí o jogo, quem tá melhor em campo? Não, o pau tá comendo, viu? Ah, o Moro tá comendo. Nossa, você falou isso, Moro. Adoro, até falta o olho dele salivei. O Moro tá... O olhinho brilhou. O couro tá comendo, mas o comportamento do Paris Saint-Germain é de time gigante, viu? Tá indo pra cima, tocando a bola. Mais um? Vai fazer mais um? Nossa, ainda bem que não. Quase o Cavani mete o segundo. Ah, meu Deus, para, ainda bem. Tá bom assim, 1-0 tá bom. Pior que tá faltando do Neymar e do Cavani. Vale 200. Mas então, no lance do gol, eu fiquei com a impressão, não sei vocês, o chefe e o Vieira falaram que não. Que o Neymar dá assistência. Não, ajeitou. Ele quis ajeitar, mas o zagueiro chegou e tocou na bola. Eu também achei que bateu no zagueiro, não tenho certeza, cara. Eu fiquei com a impressão que ele que deu um toque. O Neymar, hein? Não, ele quis dar, mas foi o zagueiro que tocou. Alô? Essa é a tua opinião, Jumento. Eu trabalho com imagens, eu trabalho com imagens. Agora, você deixar o Rabiot solto... Ah! É difícil, né? Mas então, é merecido o placar? Sim, merecido. Mas o Real tava muito bem. Merecido. E fica assim, tá, tudo bem. Alô? Alô? Abaixa o volume do rádio, por gentileza. Opa. Pode falar. Opa, quem fala? Marcelo. Baixa um pouquinho mais o volume, Marcelo. Se puder baixar totalmente e ouvir pelo telefone, é melhor. Aí. Marcelo do quê? Marcelo Rebouças. Cardoso dos Santos. Aí eu já ia falar que ia vir três vezes, mas não vem, vem à vista. Não negociou, acabou pagando a vista. É, pagou a vista. É o Pereira. Você gostou da moto, da voz de moto? Pereira. Pereira. Ô, Marcelo, e quantos anos, velho? 39. 3.9, RG. Hoje, quarta. Quarta de cinzas. É, quarta de cinzas? É. E você tá com a bolsa cheia, velho? Sensacional! Trocadilho! Quarta-feira. Seis. Quê? Como é que vai ser? É muito. Fala, velhinho. Como assim é muito? Na verdade, hoje é dia de esvaziar a bolsa. Oi, tô na fila primeiro. É que você tá com a voz de quem encheu esses dias. Quantos quilos você tem, Marcelo? Não, cara, eu sou guia de turismo. Eu trabalhei carregando o pessoal que bebia, ficava só olhando. E aí só o pessoal bebendo, depois ter que carregar o pessoal pra cima e pra baixo. É. E aí hoje é, teoricamente, dia de descanso e tomar uma cervejinha, né? Mas qual foi, o Marcelo? Qual foi o roteiro, Marcelo? Florianópolis. Nossa, nem é bom, né? Nem é bom, né? Era isso que eu ia falar contigo, cara. É, você é guia de turismo, mas você trabalha Brasil inteiro ou uma região específica? Não, eu trabalho durante o ano com excursão escolar. Criança. Que delícia, hein? Nossa, imagina, coitado. Você precisa de uma vara. Você é um anjo, né, velho? Você é um anjo. É o tio. Aí. Uma vara de marmelo. Tio Marcelo. É o tio Marcelo. Tio Marcelo, quero ir no banheiro. Tio Marcelo. É Scooby, né? Apelido é Scooby, fica mais fácil para criança. Scooby. É, grande Scooby. Tio Scooby. Aí, Nossa, Maria. É durante o ano inteiro, tadinho, você tem que falar o roteiro para mim. Geralmente vou ler o roteiro escolar. Eu tô principalmente no Domênico, no ciclo do café. Estou trabalhando em uma fazenda produtora de café. Aí é bom, e aí eu fico falando, principalmente, esse ciclo do café. Né? E aí, nesse período que não tem aula, eu trabalho mais em agências, mas é roteiro, aí é adulto e tranquilo. Mas vou te falar, velho, você trabalha em duas pontas aí que é complicado, porque criança é legal, mas enche o saco. Ainda mais quando tá nesse... Mas é verdade. Fala assim, mano. Não fala assim. Mas é verdade, criança é legal. É legal, mas enche o saco. A meta é o seguinte: ou você cansa a criança, ou a criança vai te cansar. É exatamente. Simples assim. Se você der tempo pra essa criança. Eu vou viajar meus filhos do lado fora do carro. Imagina entrar no ônibus com 45 crianças e falando Deus. E não sei o que, que é isso, que é aquilo, meu filho. Põe o cinto aí de novo, amigo. Desce aí. Cinto novo, pra ele, é sensacional. Que... Tio, quero ir no banheiro. Tio, quero ir no banheiro. Turismo depois, porque um vai e os outros ficam olhando onde ele tá indo, aí eu também quero ir. Exatamente. Não, e ó, com todo respeito, você que é guia turístico. Você é guia turístico, você tem que vamos fazer um roteiro em São Paulo. Cara, São Paulo é uma cidade que, se não fosse tão poluída, seria bonita, mas vamos lá. Um dos lugares mais bonitos de São Paulo tá no centro da cidade, o Teatro Municipal. Sim. Tá cheio de mendigo, tá cheio de drogado. Tem um cheiro de mijo. Então é complicado, cara. Imagina você vai fazer um turismo. Você tá levando um alemão lá. Fala, ó, esse aqui, ó, é o nosso mendigo, que é como se fosse o mascote do Teatro Municipal. Fala, vou levar vocês ali na biqueira pra vocês conhecerem os craqueiros aqui do centro. Ô, mano. Aí chega lá e fala, pô, esse lugar é melhor a gente passar rápido porque tá cheirando mijo. Antes do Museu da Língua pegar fogo, a gente ia fazer o Museu da Língua e Pinacoteca. Uhum. A professora não queria que eu explicasse o Parque da Luz. Eu olhei e falei, professora, tem certeza que quer andar ali? Quer. Aí a molecada, né, sétimo ano, oitavo ano, começou, o que são essas moças aí? Eu falei, peraí, professora, eles estão perguntando isso, a professora pode falar. Aí eu falei, ó, PUTA, na lata. Ai, ai, eu falei, tá aqui, ó, tá no... A professora falou que podia falar, e eu falei, o que tá querendo viver ali, gente? É, né? E os Walking Dead tinha? Tá cheio, ali só tem isso, né? Ali... Mas o mais legal da idade dessa criançada é o piquê, né? Minha neta tem 5 anos, então tudo é piquê. Piquê isso, piquê aquilo, na verdade, o centro de São Paulo também, né? Não é nem preocupação explicar a cidade, né? Tem que explicar o Marco Zero, parte do colégio, a Fé. Eu não tô preocupado em explicar isso pra ele. Eu tô preocupado se as crianças não serem assaltadas. Essa é a minha preocupação. É o risco, né? Ou serem levadas, né? É ser assaltado e levado. Imagina a cena, Sombra. Você tá levando um monte de gringo lá, fala, vocês querem participar de uma gincana? Fala, então, fala, vamos lá pra 25 e todo mundo com a carteira no bolso e o passaporte. Quem não for roubado, ganha a gincana. Aí outra, né, mano? É maior responsa já você cuidar dos seus filhos. Imagina filho dos outros. Não. E tem pênalti aqui, hein, mano? Pênalti pro Real Madrid. Não foi Real. Nada. Mandrake, hein? Mandrake, estão roubando foi aí. Foi pênalti, isso é Mandrake? Tá louco? Se Los Celso aí só tá fazendo um. Ó, o Los Celso já tem amarelo, fez o pênalti no Toni Kroos. Eu não sei se foi pênalti, sim. Ale, me diz uma coisa. Foi pênalti, sim. Agarrou. É, o juiz deu de imediato o pênalti ou recorreram ao VAR? Não, não. Foi de na hora, não foi? Na hora ele deu pênalti. Não foram no X-Vídeos, não. Foi no ao vivo. X-Vídeos. X-Vídeos. Agora, falando da criança, aproveitar o Pereira aí, que ontem naquele programa... Aproveitar quem? Pereira. Quem mandou um a um aqui? Eu e o Mano. Eu. E o Benedetti. Eu tava vendo ontem aquele Tá No Ar, né? Tá No Ar? É do Adnet. Ah, sensacional. O cara fez um buffet ideal pra adulto. Coloca, fica tudo preso. Mas eu acho que vai perder. Pula, muito né? bom. As crianças do Dudu, Tá No Ar tá falando, é o melhor programa. Se você puder respeitar a gente, obrigado, viu? Gol. Tem gol. Ah, Cristiano! Centésimo golão. Que homem. Centésimo gol em UEFA. Dudu tá fora já, hein? Tchau, Dudu. Ai, o Raul perguntou. Você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Chupa, Leilu. Ô, Sombra. Chupa. Leilu. Antes da gente dar continuidade aí com o Marcelo, já que saiu um gol de pênalti do Real Madrid aqui, todo mundo tá sabendo aí que vai rolar o jogo da Recopa lá entre o Independiente e o Grêmio. Sim. Todo mundo. Vocês chegaram a ver, cara, que o Marcelo Groe, ontem ele tava fazendo aí o reconhecimento do gramado aí junto com o elenco do Grêmio. Verdade, e ele viu que a marca do pênalti tava bem mais pra frente da onde é pra pôr, cara. Então, o Grêmio entrou em contato com a Conmebol para que eles fizessem uma auditoria no gramado para que a marca do pênalti volte mais para trás. Caraca, aí você pode falar, mas porra, a marca do pênalti mais para frente, ela vai beneficiar os dois, porque se numa dessas tiver pênalti pro Grêmio ali, o Grêmio também vai bater um pênalti mais avançado. Só que o negócio é o seguinte, Sombra, qual a chance de um árbitro sul-americano marcar um pênalti pro brasileiro no campo da Argentina? Bem observado. Zero. Assim. É. Já é bom olhar a altura também, né? Só se for muito escandaloso, né? Engraçado isso aí, viu, mano, que o Marcelo Groy tava fazendo o reconhecimento do gramado e tinha um cara da Conmebol na hora. E aí ele chamou, chamou o diretor do Grêmio e falou, vem cá com a sua treina. Aconteceu isso aqui, eu tô vendo que tá diferente. Aí chamou o cara da Conmebol, o cara falou assim... Mas não é o da Atena lá, que leva a treina pra medir a distância lá? Da treina. Aí o cara da Conmebol fez, não, já foi conferido mais de uma vez. Aí, não, eu quero que faça a medição novamente, né? Mas sabe o que é? Esses times aí, por exemplo, os caras da Conmebol, eles tomam lanche junto, os caras. Mesma língua. Nós somos a única língua diferente. Mas eu posso falar, o rei de Copas verdadeiro vai bater na cara de novo desse time aí. Copas, o Imortal vai levar mais essa. Rei o quê? Rei o quê? Mais pra rainha de Copas. O Imortal vai levar mais essa. O que isso é? Fantasia isso aí? Rei de Copas? Rainha de Copas, né? Mas o vai, Clóvis Bornai. Mas o Scooby-Doo torce pra que time? Eu sou corintiano. Xiii! Boa! Tamo junto, Marcelão. Ô Marcelo, antes da gente falar do Coringão, cara, uma notícia que interessa a gente aí também. Madrid e Paris Saint-Germain aí estão empatando em 1-1. Esses dois times aí pode ser o adversário do Corinthians no final do ano. Momento foi farrão. Foi farrão não, mano, é verdade. Você é um palhaço, mano. Mas é a verdade. Para, vai. Você é um palhaço, vai. Nossa. Ainda não pode ser farrão, porque isso pode acontecer. Tá bom. Tô errado, Marcelão? E o Dutra na frente. Ainda pode acontecer. Eu acho que esse ano vai ser um pouco mais difícil. O time, tá um pouco mais complicado. Desmontou um pouco, mas pode acontecer. Ô, não entra no embalo do mano não, o Francisco Coco. Dá uma segurada. Porque, olha... Ô, Rebouças, você cuida de crianças... Nessa hora você tem pai ouvindo você falando isso? Fala mais. Assim, aquele tio Scooby, meus filhos não vão mais. Puta do louco. Ele falou que o Corinthians pode chegar na final contra o Real Madrid ou o PSG. O Scooby é doidão. Mas pode mesmo, velho. Tio Scooby é doidão. Poder pode, mas não vai. E vou falar real, Marcelão. Ó, o Real Madrid eu ainda acho que pica mula. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai avançar nesse confronto. Mas você tem adversários ainda como o Barcelona, você tem o Bayern de Munique. São adversários aí que, numa dessa aí, podem enfrentar o Coringão no final Tottenham do ano. O Tottenham ontem jogou demais. Também, nossa, verdade, mas... Ontem, cara. Mas eu te falar, o Buffon Juventus também... Juventus e Tottenham. Gosto muito do Buffon, mas aquele segundo gol do Tottenham também dá uma confessada Buffon. Gol pra Buffon tomar, eu também acho. Pois é, dá uma confessada monstra ali. Mas os caras jogaram, né? Mas o Tottenham jogou demais, cara. Foi um puta de um jogo. Mas e ô Marcelo, com relação ao Coringão, casa, cara, né? O Corinthians ele contratou alguns jogadores e essa semana ele oficializou a contratação do volante Ralf também. O Ralf retornou pro Coringão. Você gostou aí da contratação do Ralf, da volta do Emerson Sheik, dos jogadores que o Corinthians trouxe até agora, o Capixaba, o René Júnior, o Júnior Dutra, enfim, dessa galera toda, o zagueiro Henrique que estreia hoje também contra o São Bento. O que você tá achando do Corinthians versão 2018? Que eu falei mais difícil por esse monte de nome que você soma tudo no dá um. Mas, por exemplo, eu, se eu fosse, em vez de eu dar mais 6 meses pro Sheik, né? Acho que foi 6 meses o contrato do Sheik. Contrato de 6 meses, até o meio do ano. Eu prolongaria do Danilo. Por mais que o Sheik fez, que lindo, saiu na foto, legal, foi importante. Mas eu acho o Danilo muito mais de grupo, ajudaria mais o grupo, do que dar pro Sheik. Mais 6 meses pra ele, entendeu? Eu renovaria por mais 6 anos, por exemplo, Danilo. Danilo. Acho que ele grupo. Mas o Danilo vai jogar, velho? O Danilo não tá aposentado? Então, mas eu preferiria entre um Sheik, que é mais festa, eu preferia o Danilo, por exemplo. Ele grupo é melhor, pra ficar ali conversando com o pessoal. E o Ralf, nesse ponto eu não concordo com você, mano, eu discordo um pouco. Eu acho que mesmo não jogando tanto, pode ser que ele não venha jogar tanto o Ralf, mas é um cara que já sabe ali a posição, como é que a banda toca e consegue direcionar o pessoal melhor, entendeu? Acho que a volta do Ralf é boa, por mais que já tenha na posição, né? Bastante gente na posição. Mas o Ralf é um cara que você não vê ele dando trabalho. Mas o Marcelão, extra-campo. Com relação ao Ralf, eu não questiono a contratação dele pela parte técnica. Eu gosto muito do Ralf, cara. Acho um baita volante. É um cara que ficou 5 anos aí, até um pouco mais, no Corinthians. É um cara que marcou história, ganhou títulos, enfim. É um cara que a torcida. É um cara que a torcida idolata. Mas eu acho que a situação do Ralf é um pouco complicada, cara. Não com relação a ele, mas eu acho que ao que envolve, a parte financeira. O Corinthians hoje, ele vive aí falando a dar com pau, tanto na gestão anterior do Roberto, quanto o Andrés agora também, de que as contas estão complicadas. Então, se as contas estão complicadas, por mais que o Ralf tenha vindo ganhando um salário muito inferior ao que ele ganhava na China falavam que ele ganhava mais de R$1 milhão por mês. Ele aceitou ganhar aí 1/3 disso, tá certo? Aqui para vestir a camisa do Corinthians novamente. Mas para um time que precisa de um camisa 9, que é a urgência do elenco hoje, e o principal pedido do Carille, por mais que você esteja aproveitando uma situação de mercado, quando você tem uma situação que você fala, não estou confortável financeiramente, você tem que muitas vezes abrir mão. É igual quando você está com fome. Você fala, pô, eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa para almoçar. Aí o cara fala, a sobremesa está com 50% de desconto. Ok, a sobremesa está com 50% de desconto, mas eu preciso comer um prato principal. Eu preciso comer alguma coisa salgada, entendeu? Então, muitas pessoas ainda me criticam, falam, mano, você tá louco, você não quer o retorno do Ralf? É claro que eu gostaria, se o Corinthians tivesse uma condição financeira mais confortável, você traz um cara como um Ralf, agrega, evidente que agrega. Mas quando você tá com uma situação financeira desconfortável e pode focar talvez os seus esforços numa posição que você mais carece hoje, que é o centroavante, eu acho que você tem que investir naquele setor. Mas tudo bem, tá lá, vamos torcer para que dê certo. O Ralf é monstro. Eu acho que, na verdade, falta não só o Corinthians. A gente não tem essa posição no Brasil, né? Você não tem um camisa 9 aí, nem time praticamente, quanto mais sobrando, né? Esse é o grande problema que a gente tem. Tem que ficar com Dutra da vida. O Casim, sei lá o que ele tá fazendo da vida agora, né? Tá lá só para... O Casim acho fraco também. Então, o problema é encontrar essa pessoa e depois valores, né? Mas o problema ainda é encontrar. Depois pode ser uma base de troca, aí você põe o Ralf, põe o Sheik, aí a base de troca por alguma coisa pra ver se dá certo. E o Guerreiro? Você não quer o Guerreiro de volta? Olha, eu, ao contrário do Mano, eu aceitaria o Guerreiro, sim. Bom, vocês não tem nada, né, velho? Pô, o Guerreiro seria fantástico. Eu acho o seguinte, além da paixão, tem que pensar profissionalmente. É dinheiro. Então ele foi, aquela coisa de não ia, não sei o quê. Quantos jogadores vão pro clube, a primeira coisa que faz é beijar o escudo e na verdade o cara não tá preocupado. É isso mesmo. Então ele falou, não vou jogar e acabou indo pra outro clube brasileiro. É aquela coisa do, foi o Ceni, né, e o Marcos, posso dizer que são os dois últimos que... Exceções, representaram, né, bem, né? Eu não tenho hoje mais jogadores que é o espelho do time, sabe? Você fala o nome, fala, putz, time e tal. Hoje é tudo a parte financeira. Ah, né? Se eu falar então... Reinaldo, você não lembra de São Paulo? Vai, para, vai. Eita! Ei! Epa! Gabigol. Ganso. Você fala casinha, eu lembro do Corinthians, pô. Mas o Marcelo. Ganso lembra do São Paulo. É, uma outra informação, cara, com relação ainda ao Guerreiro. Parece que a UADA, ela vai pedir novamente aí pra que entre no julgamento lá aquela suspensão de um ano do jogador. Ixi. É... Mas não ia ter então, um cara, recurso, aí não tá cheirando agora, bem, não, hein? Não ia ter um recurso que ele ia poder voltar em maio, mano? Vai ser julgado o recurso, mas a UADA tá pedindo pra estender isso aí, não quer ser reduzida a pena. Ixi. Então, mas... Não é reduzida não, ô Sombra. Parece que existe a probabilidade aí dele estender então essa pena. Não, não, é, mano. Isso que, não, eu tava falando. Que ele falou. Foi isso que o Sombra falou, mano. Foi isso que eu falei. Então, ah, tá, perdão. É, mas é isso mesmo. É, existe a possibilidade, sim, aí de haver esse problema mesmo aí de estenderem aí para um ano aí essa punição do Guerreiro novamente, porque ele tinha entrado com recursos e tudo mais, mas tá para rolar isso daí, cara. Pode ser um agravante aí pro Guerreiro. Não, a Copa ele jogará, Mota, porque ele tá a suspensão até agora, ele vence no final de maio. Então, até ser julgado novamente essa possibilidade aí de recurso, pode haver aí talvez essa possibilidade de jogar, menos que exista uma cassação urgente desse recurso que ele conseguiu. Caçamento, mas até a Copa eu acho que... É, caçamento não existe. Mas, então... Faz de conta que ninguém ouviu. Deixa Faz de conta, passa. Sou eu. Não, mas passa. Então, com relação aí ao próprio Guerreiro, cara, vamos ver o que vai acontecer de fato, cara. Mas eu acredito que vai moiar. Ô, tio Scooby, um abraço pra você. Tchau, muitos passeios na Cracolândia. Tudo de bom. Que Deus te dê toda a paciência do mundo nessa com os fedelhos. Tá bom? Vem passear comigo, Marcelão. Quantos quilos você tem, Marcelão? Eu tô com 70 e... Não. Mas se tiver 1,30m, tá bom, né, mano? Se for que nem o Chave, né, pequenininho. Mas o Chave tem gigante. 120. Que você tenha todas as respostas para o Piquet. Ô, Marcelão, uma dica bacana pra você oferecer aquele tangue lá com tranquilizante pra molecada. Isso, Marcos! Já fica aqui. Tá louco? Mano dois. Mano dois. Deixa eu falar que a criança pau. Antes disso aí, todo mundo tomando um draminha aí pra não enjoar. Suco de maracujá, né, Marcelo? Draminha pra não enjoar. Porque o ônibus balança muito. A pergunta que não quer calar, Domênico: você deixaria suas filhas entrar na Kombi do tio Scooby aí, não? Do corintiano. Difícil, hein? Ô, Domênico. Opa, fala aí, irmão. Eu fui fazer, fiz uma excursão na escola da sua filha. Só que no dia ela não foi, era no Museu do Futebol. Fugiu. É que o Domênico já avisou, não vai. É o Scooby. É porque naquele dia lá o assunto era campeões do mundo. Então ela falou: filha, nem vai porque não adianta. Domênico. Você quer falar aqui? Eu não falei nada. Eu só fiz um comentário. Vai estudar futebol pra mim. É isso aí, Domênico. Calma, Domênico. Scooby. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Vamos lá. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Agora preciso de ajuda no da bateria. Vamos lá. Ajuda aí, Vera. Bateria zero quilômetro. Bateria zero quilômetro. Onde o quê? Onde? Onde você encontra? Encontra o quê? Cabide, pneu ou bateria? Bateria. Pra onde? Quase, vai. Para o seu o quê? Bateria certa para o seu o quê? Seu automóvel. E o seu carro. Seu carro. Então tá bom, matou. Ganhou aí um kit pessoal das baterias zero quilômetro, tá bom? Isso aí. Ou eu poderia ganhar um boné para ir trabalhar com o bonézinho do Estádio 97, hein? Do Estádio 97, tá? É o programa, não é a programa. Isso aqui não é um programa transgênero. É o Estádio 97. Ó, ganhou um boné. Vamos dar boné pra ele. O boné está nessa vista aérea. Boa. Tá bom? Valeu. Valeu, abraço, Scooby. Pra você. Valeu, Scooby. Fica com Deus aí, pessoal. Bom trabalho aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado. Estádio 97 tem oferecimento de Amanco. Vamos falar de obra? Amanco. Você, por exemplo, chefe Benedetti. Oi. Já fez muita obra na sua casa? Muita. Aí, você sabe. Verdade. Pois é, mas seja lá qual for o tamanho do problema, com Amanco não tem complicação. Só Amanco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça, viu? Por isso, facilita qualquer obra. Seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra. É só escolher Amanco. presente nas lojas mais próximas de você, a Amanco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Amanco? Tá fácil! Amanco! E o Juca, tá fácil aí, velho? Opa, na mão! Ah, né? Que bacana! Ah, grande Juca! Boa! Ó, piano do cara. Belo piano, hein? Você viu? Pô, eu não esqueço. Não vinha, 1998. Chegou um cidadão na rádio. Certo. Vamos fazer um programa. A gente põe um piano dentro do estúdio. Eu acho bacana. E fica lendo notícias de futebol. Cara. Olha, belo projeto, hein? É um belo projeto, né? Belo projeto. Daria muito certo. Não é mesmo? Não, já deu errado, porque assim, não entraria jamais o piano no estúdio. O piano até entraria, o difícil... O piano daqueles assim, aquelas da Erig. Calda, de calda. É difícil ter alguém dentro do estúdio. Brincadeira, velho. Entra o piano, sai as pessoas. É. Mas aí, Dodô. Mas e aí? Vai. Aí o seu Zé queria fazer um tratamento pra emagrecer, né? Certo. Aí foi lá no médico, lá no doutor... Aí o doutor pegou e passou a recomendação pra ele, né? Sim. Ó, faz o seguinte, o senhor come normal por 2 dias. Certo. Pula o terceiro dia. E aí volta a comer normalmente por mais 2 dias. Tá. Fácil. Aí depois, assim, tipo a Lê, né? Fica assim, chuta igual a Lê. Nossa. Aí depois o senhor pula mais 3 dias. Certo. E volta a comer normalmente. Caraca. E assim o senhor vai. Vai indo. Sucessivamente. Vamos que vamos. Completa o mês. Nossa. Certo. Aí passou um mês. Um mês depois. Ele volta lá no consultório. Aí o médico olhou pra ele e falou: nossa, tô vendo que o senhor seguiu as minhas recomendações assim, arrisca mesmo, hein? É mesmo, é. Legal, bacana. Yeah. Mas olha, falou ele pro médico. Eu tenho que dizer pro senhor que eu quase morri, doutor. É mesmo? Aí o médico falou, ué, mas por quê? De fome? Não, doutor, de tanto pular. Ah! Borges! Sensacional! É, mas é boa essa, hein? Muito boa. Regime do pulo. Regime do pulo. Meu Deus do céu. Te falar, meu Deus. Ó, você que quer ouvir piadas tão legais ou mais. Não, mais não tem. Ou não, mais tem legais. Ouça você ouvinte do estádio, sinto início das 10 da manhã ao meio-dia. Morde a sopra aqui na Energia 97 com Domênico, Palhacinho e convidados. E Bernardo Veloso também. Sim. Tá bom? Convidado. E não é uma piada por programa, palhaço é uma enxurrada. Nossa, é um banho. São várias piadas. É verdade. Vamos ver quais são as mensagens que nós temos aqui através do nosso site 97fm.com.br. O Igor Mendonça, Grande Igor. Mano, tudo indica, baseado no que você falou nos bastidores, que chegará um camisa 9 de respeito. Fala-se muito em Tardelli e Kardec. Kardec esquece. Você acredita nessas possibilidades? O pai do Kardec deu uma declaração. Pelas declarações do Andrés, inclusive fora do ar, Sombra, ele falou que a situação que ele encontrou o Corinthians hoje é pior do que ele imaginava. Ou seja, ele por mais ajudou que... a deixar mesmo assim, né? Ele quis, né? O Kardec, o Andrés participou disso também. Lógico. O Kardec, por mais que ele tenha seguido o Corinthians no Instagram, ele já começou a seguir alguns jogadores do elenco também, isso mostra que o jogador possa ter intenção de vir. Só que por mais que o jogador tenha intenção de vir, ele tem um clube que tem um contrato vigente. Inclusive o Tardelli, ele foi artilheiro recentemente, foi o melhor jogador do time chinês, etc e tal. Tá na cara que o time não vai liberar o Tardelli assim, sem mais nem menos. O Kardec também tá na China e não volta. O pai dele deu uma declaração falando que ele não volta agora, mano. Então, pois é, cara. Falando ele não volta agora. Posso falar um negócio pra vocês, velho? Só eu que acho que esse Kardec não joga nada, velho? Eu não acho ele mau jogador, não. De esquema. Ele não é ruim, Marcão. Não é nenhum craque, Marcão. No Corinthians seria titular absoluto. Não é um jogador ruim, não. A qualidade... Eu gosto do futebol do Kardec, cara. Hoje, a qualidade técnica, né? Entre Tardelli e Kardec, mano. Tardelli e Kardec? É. Tardelli disparado. Mas o que acontece é o seguinte, um é jogador. Ele ganha 2 milhões lá. Mas o Kardec também. É inviável. O Kardec também. Milhão de dólares ele ganha. É mesmo? Meu Deus, será que é isso? Se eu soubesse que o espiritismo ia dar tanto dinheiro. Você vê. Antes do carnaval se falava tanto na volta do Ganso. E aí? Mudou alguma coisa? Ninguém tem um passe como o Allan Kardec. Ninguém, ah, verdade. Sim, ele já passa ninguém. Em qualquer lugar do mundo. Ei, mano. A situação do Ganso era região número 2. O staff do Ganso esteve lá em Sevilha para tentar a rescisão amigável com o clube. Inclusive, a rescisão amigável é aquela, ó, me manda embora e me paga ainda uma quantia. O Sevilha falou, milhões, pô, né? Já investi pesado. Nossa. Fizeram um contrato de 5 anos pro Ganso. O cara não correspondeu em absolutamente nada até agora. Ele fez, acho que um ano, 18 partidas. Ou até menos. E o contrato dele até o final... A média dele talvez aí... Ô, mano, varia, Motinha... Vai até, ele teria para receber 12 milhões de euros ainda. O negócio é o seguinte, então, tá na cara que dinheiro. O investimento que o Sevilha fez, o Ganso não vai conseguir retribuir. E tá na cara, gente, por mais que o jogador aí ele tenha a ambição de estourar na Europa, o cara fala, quero jogar aqui, etc. Cara, na boa, o futebol do Ganso hoje, pela característica que ele tem, não combina em absolutamente nada com o futebol europeu. O Ganso é um jogador que para a bola, cadencia o jogo. O futebol europeu tá cada vez mais rápido. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Ô, mano, o Ganso verdade, não se enquadra nisso. Não combina com o futebol moderno, né? Não é moderno, não, ô chefe. Posso falar um negócio? Não combina com o futebol moderno, né? A gente tá acompanhando o jogo aqui, Real Madrid e PSG. Se o Ganso tivesse um dos dois times, ele não tinha pegado na bola. Se ele tivesse na torcida, ele tava cansado. Ele não tinha pego na bola, mano. Pro nosso contexto, eu ainda acho que o Ganso funciona, desde que os outros 10 corram pra ele. Porque o Brasil ainda tá um pouco atrás. Pro nosso contexto funciona, porque a gente tá extremamente deficitário de qualidade técnica. Sim, sim, não. Eu acho que no Brasil ele joga. Ele joga, no Santos. Mas São Paulo jogaria. Falar que ele não é o futebol rápido que atrapalha. Eu acho que no Palmeiras ele não jogaria. No Palmeiras, não. Não. Eu acho que no Palmeiras ele não joga. Não joga porque o Lucas Lima, que é o jogador que tatua na mesma função, é o jogador que tem uma vitalidade maior, né? Lucas, os caras. E no Corinthians joga? No Corinthians. Guerra. Você quer um exemplo? Agora. O Guerra, ele é semiganso. Semiganso. Na forma de jogar. Sim. Muito talentoso, mas não tem uma dinâmica... Mas acho que menos talentoso ainda. É que o Ganso é besta ou bestial, mais rápido, né, velho? Mais rápido e menos talentoso. É que o Ganso é besta ou bestial, né? Faz um jogo maravilhoso... E o outro jogo ele morre. O Ganso, quando não apareceu pro futebol, ele era melhor que todos esses caras que você tá falando. Bem, mas ele... Mas tava com o Neymar ali. O Ganso também, hoje não é melhor que o Guerra. Não é melhor que o Guerra. Acho que mais talentoso com a bola no pé, eu acho que é. Talento. Hoje? Sim, hoje, não. Eu acho que o Guerra é um pouco mais competitivo. Aí sim. Eu acho. Não, mas o Guerra marca, ajuda. O Ganso é simples, não. Você escolhe quem pro teu time, Guerra ou Ganso? Eu escolho o Guerra. Eu também. Escolho o Ganso. Eu escolho o Guerra. O Ganso, pra mim, é mais genial. E o Guerra participa mais. Também acho. Embora o Guerra... tenha perdido espaço no Palmeiras, porque tem esse jogo mais técnico, mas que... Mas quem você escolheria pro teu time, Ale? Eu acho que hoje eu escolheria o Guerra, hoje. Mas eu acho que o Ganso já jogou mais do que... É que é incrível que o Ganso faz um jogo... O auge do Ganso, né? É melhor do que o auge do Guerra. Ah, não. É que o Ganso faz um jogo, aquele jogo que você fala assim, meu Deus, como é que ele fez isso? Só que tem outro jogo que ele morre. O auge do Ganso, Ale, é em 2010. Foi com o Neymar, né? Faz 8 anos. E foi com o Neymar, né? Também tem isso. E era um puta de um time, né? E é um puta de um time, tinha Neymar. Não, mas no São Paulo ele foi bem também. Mas no São Paulo ele foi bem, não sei. Mas não era auge, né, RG? Não, mas foi bem, jogou bem. Não era áudio. Não, mas ele tem lenha pra queimar. Eu acho que se ele vier pro Brasil, ele vai jogar bem ainda. Mas pro Santos ele não volta, viu, chefe? Não, não volta. Porque a torcida tá pé da vida com ele, por Santos ser uma cidade litorânea, os caras querem afogar o Ganso, né, mano? Ah! Mas o Ale... Mas vou te falar, ó, fizeram uma pesquisa recente aí, envolvendo aí o nome do Ganso lá na cidade de Santos, ou Sombra? Por mais que exista uma rejeição com relação a esse jogador... É proporcionalmente falando mais ou menos a situação do Guerreiro com o Corinthians. Exato. Guerra devastada, né? Não, o Guerreiro, Motinha, por mais que tenha corintianos que pensem como eu, o cara não é persona não grata, o cara não pode nunca mais vestir a camisa do Corinthians, etc. Mas no Ganso, lá no Santos, cara, existe a possibilidade dele jogar sim. Parte da torcida não tem essa rejeição, ou pelo menos se teve algum dia, não tem mais. Então, não sei não, se pintasse a possibilidade de retorno do Ganso lá pra Vila, se ele não jogaria novamente lá. Por mais que tenha, talvez, aí vai o Lucas Lima no Palmeiras, gente. O Lucas Lima, quem diria que o Lucas Lima vestiria a camisa do Palmeiras algum dia? Com vestiu. A tatuagem do Santos. Eu acho que até ele preferiria não voltar pro Santos, pelo jeito que saiu e tal. Mas acho que se voltar, a torcida mesmo. Dois joguinhos que ele joga bem. Carente, ele forçou, né? Carente, a gente é carente. Ele cara, forçou, a gente não tem ninguém, cara, na meia. Ele forçou muito a barra ele pra forçou, sair do Santos. Ele forçou, cara, o Ale falou um negócio que eu concordo. Pra mim, de todos os jogadores mencionados aí, o mais genial é o Ganso. Sim. Todos eles. Olha, eu acho que o Ganso... Ele, se ele estivesse no Brasil, ele seria o maior talento com a bola no pé. O problema é que o futebol não se mede só apenas pelo talento do cara com a bola no pé. Hoje ele demanda uma produção maior, né? E o desejo também e de o cara querer jogar, né? Exatamente. Igual no São Paulo. Ele ficou tanto tempo no São Paulo, e aí foi começar a jogar bola por quase Eu acho que na função de meia, entendeu? O Ganso ele tem um talento no pé equivalente àquilo que o Neymar tem como um segundo atacante. Aquilo, por exemplo, eu acho o talento do Ganso maior que o do Felipe Coutinho. Não, eu acho que o Ganso com um passo... Eita, agora você foi sarrista em sombra. Não, eu tô falando eu tô falando de talento. Eu não mesmo talento, o Felipe Coutinho é muito mais jogador que o Ganso, gente. Não, mas você o Ganso entendeu. No auge não, que ele mano, jogou... Não, eu entendi, você falou em termos de genialidade. Mas, por exemplo, o Ganso, o auge da carreira dele foi no Santos em 2010. Mesmo o auge do Ganso, ele com toda a sua genialidade... Se a gente para comparar com o Felipe Coutinho, mas não sai na foto, velho. Ah, mas você eu tá acho fazendo... Que não sai na foto. Eu acho que sai na foto, eu acho que sai. Ele faz jogada genial. Inclusive, eu diria que o Ganso de 2010, se continuasse sem os problemas físicos e participativos, talvez hoje ele fosse o Felipe Coutinho da seleção brasileira. Eu concordo. O Ganso antes da cirurgia era uma coisa. Era outra mas coisa. Mas, RG, tem uma visão de no jogo futebol incrível. De hoje, no futebol de hoje... Um cara como o Ganso, é porque naquela época ele tava despontando, tava aparecendo, ninguém dava muita coisa pra ele e não marcavam o cara da forma como deveriam marcar. É por isso que o cara conseguiu tanto espaço e crescer da forma como ele cresceu e ganhar a exposição que ele ganhou também. E não nos esqueçamos que um cara que abria muito espaço pra que ele pudesse jogar também era o Neymar. Então isso daí ajudou muito o futebol do Ganso. Mas na boa sombra, no futebol moderno de hoje, gosto muito do Ganso também, aí é um cara que hoje jogaria no Corinthians, poderia jogar. Como poderia jogar em qualquer outro grande clube brasileiro pelo futebol que ele sabe desempenhar. Só que na boa, é um cara lento, é um cara que cadencia não, muito jogo. Não, mas mano, eu sei, mano. Nós concordamos com você. Mas, eu concordo com tudo, eu só disse que com a bola no pé, ele tem uma genialidade. Hoje, nós concordamos. Concordo. O Ganso de hoje é difícil você saber. Mas a gente já cansou de ver, o Ganso marcado por três, dar um toque de letra e deixar o cara na frente do gol. Essa é a genialidade que a gente tá falando. Agora, hoje, genialidade, quando a gente vai falar de genialidade, eu posso me referir a Ronaldo Gaúcho. Esse sim era gênio com a bola no pé. A gente não pode banalizar o termo. Eu também concordo com o Ronaldo Gaúcho também foi um gênio com a bola no pé, só que um teve uma condição física e uma participação dentro do cenário do futebol muito melhor. Não dá pra fazer esse comparativo. Nós estamos pegando um cara com outro que fez três cirurgias e num joelho duas, pô. Até o Ronaldo Fenômeno também fez e foi o gênio que foi. Mas o Ronaldo Fenômeno não entra nessa comparação, pelo amor de Deus. Não, mas nem o Ronaldo com lógico o, que nem não. O Ronaldinho com lógico o Ganso. Que não. Lógico que não. Bom, e aí também estamos falando aí de mega jogadores da história do futebol, né? O Ganso então... não tá nessa, e outra, nesse e não patamar, nos esqueçamos, de não nos esqueçamos que o auge tá parecendo do Ronaldo Dorival Fenômeno... Júnior, hein? Foi depois das cirurgias que ele teve no joelho, hein? Em 2009, no Corinthians. Em 2009. Ah, para! Para falar besteira. Como fala besteira, gente? Gosta de falar. Tava demorando. Que ele gosta de encerrar o papo. Você pensa que ele vai falar sério, velho. Mano, será que dá eu falei sério. Mano, será fala, que dá Alexandre, fazer... você tá bêbado até agora, né, o seu jumento. Um pouquinho alcoolizado ainda, mas... será que dá pra fazer reciclagem com esse papelão aí que você tá fazendo, não? Ah, dá. Acho que não. Ô, Alê... Quase levando o bolão, eu e o Benedetti, hein? Quase 10 minutos. Não sei, viu, Maninho? Calma que eu tô no páreo, velho. Nossa! Quase 10 minutos do segundo tempo. Quem tá mais próximo do segundo gol? Acho que tá equilibrado. Aparelho agora. Tá bem equilibrado. Agora, que o jogo é maravilhoso, sem dúvida. Podia ser a final tranquilamente da Liga dos Campeões, porque o Real Madrid faz uma temporada horrorosa. Quarto lugar no Campeonato Espanhol, eliminado na Copa do Rei. Classificou em segundo na sua chave na Champions. Faz uma partida diferente hoje, né? Faz uma partida à altura das tradições do Real Madrid, bicampeão seguido aí da Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain é um time que não tem medo de jogar mesmo fora de casa, mesmo em Madrid, os caras vão pra cima. Então, é diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Paris Saint-Germain contra o Barcelona, que foi pra Espanha pra se defender. Não, mas porque agora... havia vencido por 4-0, mas também porque se comportou como um time pequeno. Agora não, vai pra dentro. E olha que 1-1 não é um resultado ruim. Já tem gol fora, né? Mas a diferença é que o Neymar tava do outro lado, né? Pode ser um pouco disso também, mas vai pra cima do Real Madrid. Não, perder aquela classificação lá foi ridículo, lógico. Bom, o Neymar deu um up foi no Paris Saint-Germain. Né? Não dá pra comparar. Agora você imagina. Imagina se o PSG ganha a Champions agora, se o Neymar não vira o melhor do mundo agora. É a Copa do Mundo também, né? Passado, hein? Não lembro, foi 6-1. É verdade. Olha aqui, mensagens da Josielen Londres da Silva. Josiel. Boa noite, meninos. O Thiago Silva, ano passado, não enfrentou o Barcelona por uma lesão nunca confirmada. Agora, contra o Real, foi barrado na véspera do jogo. Acho que ele vai acabar ficando fora da Copa. Aí eu já não sei. Vai nada, o Tite gosta do cara. O Marcos Vinícius Gross Coelho. Vocês falam tanto do talento do Ganso, mas qual o problema dele? Pra mim, o Ganso é igual ao Adriano, só que o Adriano contribuiu muito mais. O Rafael Marino. Boa noite a todos. Vocês viram o pênalti marcado a favor do Boca? Não. O Baldo Aquino vem forte na Libertadores. Abraço a Boca. Cuidado, hein, mano. Oi, por falar em pênalti aqui também, teve um pênalti aqui pro Paris Saint-Germain. Por mais que agora digam, mas o Sérgio Ramos não esticou o braço na direção da bola, mas a bola tava indo na direção do gol. E o braço dele interrompeu a passagem da bola. Isso aí é pênalti, gente. Também achei. O Rodrigo Belo. Marcão, você acha que com as contratações que o Tricolor fez para essa temporada, ele consegue se manter entre os primeiros da tabela? Depende de qual tabela, né, você tá falando. Tabela de deve ser do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que sim, cara. Tabela de Pitágoras. Eu acho que o Nenê agora tem muito para crescer. Você acha que entre os 10 primeiros, é isso? Ah, cara, eu, na moral, eu acho que o São Paulo pega a vaga da Libertadores. Se não vender ninguém esse ano, manter essa base que tá agora, eu acho que o São Paulo pega a vaga da Libertadores. Vaga o quê? Que você diz vaga? É G4, até, G6 não, ou G8? Até G8. Ah, que gostoso. Não, mas pré-Libertadores. É, pô. Pra deixar a gente mais esperançoso. É um degrau de cada vez. G6, Marcão. Que consolo, um degrau de cada vez. Com esse time, G6. Deixa eu ver aqui, o Matheus Ramos. Esse time do São Paulo, ele não é ruim. Não é. Também acho. Eu acho que se entrosar. Só precisa de técnico, né? Eu acho que São Paulo, o que falta lá é a pecinha que dirige o time. Pra mim, o Dorival é fraco demais. Boa, é ruim. Nossa, sempre. Nossa, mas sempre falei. Desculpa. Mas pera só, eu sempre falei e fui criticado. Vamos falar então. Acho fraco. Agora você perdeu a mesa. Você tava fora. Sabe por quê? Você tava fora porque a namorada dele tá aqui. A namorada dele tá na mesa. Cuidado, cuidado. Mas o Marcão, eu já falava na frente do Marcão. É, mas cuidado. Agora tá agressivo. Mas é que agora o relacionamento ficou mais. Cuidado. Agora eu vou falar uma coisa, Domênico. Eu sempre achei um treinador fraco. Igual, sempre falei, é fraco. A gente tava falando do Ganso, que o auge dele foi em 2010. O Dorival também, o auge dele foi com aquele time do Santos. Só foi quando ele fez um puta mas ele trabalho. Só, mas é o auge, mas, do, o auge do Dorival, também, qualquer um sentado lá fazia. O auge do Dorival, qualquer time do Neymar, Santos, qualquer um fazia. Neymar. E o Ganso no seu auge? Não, mas até o Neymar. Sentado Robinho, ali, né, filho? O Neymar era ninguém ainda até passar pela mão de Dorival Júnior. Não! Meu Deus. Será o que falta pra mim? Ai, Marcos. Só talvez falta a pecinha. Eu acho que, por exemplo, se o São Paulo pega o Cuca hoje, ô Sombra, eu acho que a coisa fica diferente, hein? Ah, não sei. Eu tenho dúvida. Vocês têm dúvida? Eu tenho. São Paulo tem o Diego Souza, não é ruim. Nenê, Cueva. O Neném, que vem do Vasco, pra mim, é um bom... É um bom jogador. Neném? É bom, é bom. Nenê. Boa. O Petros. O Jusilei. Rodrigo Caio, Arboleda. Tá, aí o Cuca chega lá e fala nisso. O próprio 10 lá, o Cuevas. Aí o Cuca chega lá e fala: não, eu não quero esses aí. Não fui eu que. Não, mas assim, aí. Falou isso aí. O Raí tem que conversar com o cara e falar: ó. O Raí perguntou: você não acertou? Meu Deus do céu. Pegue o seu banco. Aí tem que conversar com o cara e falar: ó. Esse é o time. Que a gente tem, não vai trazer mais ninguém. Não, o Cuca sabe das limitações, entendeu? Que o São Paulo tem. E se pegar, faz esse time jogar bola, na minha opinião. Bom, aí o que dá medo, o que me deu muito medo da passagem do Cuca no Palmeiras, que deu uma manchada, eu acho. Foi a última passagem? Não, e o cara, segundo pegou dizem, jogador pra dizem, assim, traz o Daverson, né, que ele vai ser bom, igual o Gabriel Jesus. Sobra o problema, mas o problema é você tem que analisar o Cuca quando chegou no Palmeiras. A primeira, né? Quando ele chegou, ele pegou aquele time lá e fez jogar, hein? Eu acho que o Cuca funciona... E ainda falou assim, vou ser campeão com esse time. E foi. Falou. Eu acho que o Cuca funciona melhor com elencos que não tem tantas estrelas. O que aconteceu com o Palmeiras? Eu acho que funciona melhor. Você vê, o Moisés era um jogador que ninguém sabia o que ia acontecer. O Cuca. O Tietchan tinha acabado de chegar. O Gabriel Jesus era uma promessa. Entendeu? Aquele time do Palmeiras, ele era um time que não era taxado como o melhor time. E ele fez o time jogar. Tá certo. Eu acho que esse time, se ele chega hoje com esse time de São Paulo, ele faz o time de São Paulo jogar. Só precisa achar uma opinião, gente. Eu achei. Um ponto certo. Acho que ele é melhor pra caramba que o Dorival. Não dá nem pra comparar, eu acho. Cuidado, eu tenho dúvida. Cuidado. Mas você vai embora, então, tá magoando. Deixa ele indicar quem ele quiser. Se o Dorival cai hoje, quem vem? Ué, quem, tá magoando. Quem derrubou ele... Ou quem vocês gostariam? Vocês estão magoando o Marcão. Quem tirou, Marcão não gosta disso. Quem for tirar o Dorival de lá, tem que saber o que vai repor, ué. Marcão, eu tentaria o André Jardine, mesmo porque o Cuca ganhava 700 pau no Palmeiras. Aí eu acho que o São Paulo investir essa grana no treinador, acho que é demais. Não vale a pena. Aí é bobagem, Marcão. Interino não segura a onda. Não adianta. Calma. O Jardine, ele foi muito bem nas categorias de base do Grêmio. É, o do Palmeiras também foi. Ele tá segurando. De futebol, ele manda. Carille. Ah, mas posta. Tá falando da exceção. Você falou que o Interino não segura a onda. Nossa, que deitada. O cara foi lá, foi campeão paulista e brasileiro. Você tá falando da exceção. Você tá falando da exceção. Jair Ventura também. Ué. Ele entrou no lugar do Era interino. E foi bem pra caramba. Só que se você vai botar um treinador como esse... Então põe o Jardine lá. Tô falando, você depende do time aqui. Ah, não sei. Se você vai botar um técnico como André Jardine, você tem que chegar e encarar o monstro. Sim, é isso que eu tô falando. Tem que encarar a história. Apoiar. Tem dois pormenores. Um, que é o seguinte, você dirigir base é uma coisa, dirigir time profissional é outra. É. Além do peso. Porque hoje, se o São Paulo perde um time de base, no dia seguinte não sai. Ninguém vai ficar lá nas mídias sociais pressionando, né? Pressionando, detonando. Nem aqui a gente vai falar, né? Porque é da base, ganhou, sim, beleza, perdeu, tá bom, é só molecada mesmo, etc e tal. São circunstâncias. Hoje tem muita gente que eu vejo, pede o Jardine. Mas é o mesmo tipo de torcedor que amanhã, se com duas derrotas, Jardine, não segura, já não quer mais Jardine. Não segura. Mas eu acho que ele merece uma oportunidade, ô Sombra. Diga, fala, mano. Sabe por que não dá, cara? Sabe por que não dá? Quando você pega, por exemplo, o Carille. Por mais que as pessoas digam, mas o Carille, etc e tal. O Carille é um cara que ele tava num contexto totalmente favorável. Ele tava no Corinthians desde 2009, sim, tá certo? Quando tava lá o Mano Menezes no comando. Trocaram treinadores, ele permaneceu. Ele fazia parte de uma comissão técnica ali que era efetivada, tá certo? Trocavam as peças ali à frente do banco, mas ele permanecia junto na comissão. Ele trabalhou com o Mano Menezes, ele trabalhou com o Tite. E era um cara que a boleirada já conhecia. O pessoal sabia quem era. Agora o Jardine, ele é conhecido na base. Imagina se o Dorival não consegue domar o Cueva, como é que o Jardine vai chegar e peitar um cara desse? O Pintado, naquela oportunidade, quando teve que barrar o Cueva lá e falar, você vai ficar no banco? Ele falou, então não viajo. Se esse tipo de jogador, igual o Cueva, no mundo do futebol, tem números. É que eles não se manifestam assim publicamente. É difícil o jogador ser tão burro igual o Cueva foi. Então, quando a gente pega uma situação como essa, quando o treinador é tarimbado, quando o treinador aí é renomado, o cara ouve, ele fica a pé da vida e às vezes acata, às vezes respeita. Agora, quando o cara veio da base, ele está acostumado a lidar lá com esses meninos que estavam lá recentemente, com esse Brenner, com os zagueiros aí que lá estavam, a Lianco, entendeu? Ele conhece essa molecada. Sim. Como é que ele vai chegar, por exemplo, no Cueva e peitar o Cueva? Como é que ele vai chegar no Diego Souza e peitar o Diego Souza? Mas na moral, não segura o BO, mano. Na moral, isso aí quem tem que fazer é a diretoria, velho. É papel do treinador, velho. Diretoria, Marcão. Tem que chegar no Ricardo Rocha, no Raí, e falar, ó, tá acontecendo isso. Cabe punição? Então vocês resolvam com o atleta. Foi o que aconteceu. Véio. Claro. O Dorival falou que não queria o cara, foi afastado. Mas... E o Raí bancou. O ser humano, gente, o ser humano não é uma máquina que você vai lá e aperta um botão e ele funciona. O Santos teve um interino, foi campeão, que é aquele gordinho lá, e não segurou a onda. Marcelo Fernandes lá, pô, tá louco, não segura. Nosso porquinho. Diga aí, Xadô. E outra, você às vezes não respeitar o técnico não significa nem que você vai entrar em atrito com ele. Ele simplesmente fala assim, tem jogo, legal, vamos lá. Se bem que o Marcelo Fernandes foi malandro, né, porque ele agradeceu o mundo inteiro. Ele sabia que ele não ia ser mais treinador nunca mais, né? Chorou. De Maguila lá. Falou, eu nunca mais... Onde esse cara tá hoje? Ele tava no Santos. Agora, foi demitido agora. Saiu a diretoria, foi mandado embora. Agora tem uma falta perigosa pro Real... E não deu em nada. Falta que não foi nada, absolutamente mal marcada. Muito bem. Esse é o Estádio 97. Vamos falar da Obra Max. Obra Max, que continua com a gente no Estádio 97. Tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Ih, rapaz. Cansou de pagar caro, né? A entrega atrasou de novo. Meu Deus. Acabaram-se os seus problemas? Chegou a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Ó, e essa aqui é pros marceneiros. Marceneiros ouvintes do Estádio 97. Se você tem uma marcenaria, ou para você que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max, você encontra uma grande variedade de painéis em MDF, para móveis em geral, e ainda temos o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. E olha só essa oferta aqui, bacana, hein? Ó, luminária de emergência, 30 LEDs, 2 watts, bateria de lítio da Eugin, só R$10,90. Só R$10,90. Nossa senhora. E esse produto custa quase R$ 20,00 na concorrência. Caraca. Vem para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Acesse obramax.com.br. Vamos agora pro momento sem parar? Vamos lá? Bora. Agora é hora do momento sem parar no Estádio 97. Tá bom? Vamos lá. Primeiro ouvinte, no oferecimento de sem parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Mano, cê tá zoando. Oi! Voltou pro Rio e tá nutelando. Mano, cê tá zoando. Voltou pro Rio e tá nutelando. Da Vila Maria, você nem quer saber. Só anda no Leblon, parça do PVC. Ah, mano, cê tá zoando? Na rua Togo não passa nem fim de ano. Isso, nem. Abandonou a família, velho. Que absurdo. Coitada da Maria. No Alô! No carnaval ele perguntou se tinha caviar e aquela água perrier. É mesmo? Água vulcânica. Não sabe nem falar. Queria Alô. Água perrier, né? Alô? É. Quem fala? É o Félix. Ô, Félix. Ah, Félix José Eustáquio. Ah, o Eustáquio. É esse. É nóis. Só pode ser. Tá ruim, hein? Nossa ligação tá bem ruim, Eustáquio. Não aprendeu ainda, tá velho. Com gripe, Eustáquio? Eu tô. Não, o rádio tá com gripe. Ah, tá no Viva Voz? Não tô no Viva Voz, não. Tô no trânsito, tá ruim mesmo. Tá bem ruim, viu, Eustáquio? Ah, que pena, hein? Opa, mano. Ô, boca suja! Quer mandar abraço, Eustáquio? Deixa eu parar o carro aqui, peraí. Não, manda abraço, tchau. Parar o carro, não sei se vai adiantar muito, mas... Tá numa lata, velho. Parece que você tá falando dentro de uma lata. Ih, agora piorou. Tá cheio de grilo agora. É. Manda... Tá no túnel, ô, velho. Ô, Eustáquio. Não vai dar, né? Ganhou o celular no Fandango. Alô. Ganhou o celular onde? Melhorou, agora foi. Beleza. Ô, Eustáquio, todo mundo já sabe que você é corintiano. Todo mundo já sabe de tudo da sua vida, né? Mais do que elemento de Big Brother. Né? Ô, Eustáquio. Melhorou, Sandra? Melhorou. Agora tá bom, agora tá firmeza. Mas o Eustáquio, com relação aí ao Remember que o Corinthians tá fazendo aí, mano, com o Ralph, com o Emerson Sheik, você acha que o Coringão tá certo em investir nesses jogadores que já passaram por lá? Ou você entende que o Corinthians merecia vida nova? Ah, mano, tá... É complicado, cara. Eu sempre vou meio que na linha aí que você tem de que geralmente jogador que passou pelo clube quando volta é a tendência de não dar muito certo. Nós tivemos alguns casos que funcionaram e tal, mas eu também sou mais da parte de renovação, trazer nomes bons. Mas o mercado tá tão fraco, né, mano, que a gente acaba optando aí por jogadores que foram... Passaram pelo clube, deram certo e de repente o clube opta em dar uma chance novamente, né? Então, mas eu não sou muito dessa linha, não. Eu acho que acaba sendo uma cobrança pesada, né? Porque geralmente são jogadores que foram bem, né? Que ganharam títulos e tal. Então a cobrança passa a ser um pouco mais pesada, né? E geralmente quando volta é porque não estão em boa fase, né? Não sei como é que estava o Ralf lá fora. Mas tava ótimo normalmente jogar desde novembro. Nossa! Desde novembro? Tava bem. Ah, mas pode dar certo. O Ralf, ele precisa de 3 semanas pra entrar em forma. O bom é que Corinthians... ele tava lesionado, né? Ô, mano, o Corinthians tem 2 exemplos. Um que deu certo, né? E o outro que deu errado, né? O Jô que deu certo e o Christian que deu errado, né? Sim. Belo comentário. Mas... Mas com relação ainda à contratação do Ralf, agora o jeito é aguardar, cara. Independente do Ralf voltar a atuar em alto nível ou não, o Corinthians está bem servido naquela posição, porque o titular absoluto ali é o Gabriel, né, cara? Então, independentemente do Ralf jogar a princípio bem ou não, o Corinthians ele não depende exclusivamente desse jogador para ele chegar ali e encaixar direito no time. Ele já tem um cara que tá dando conta do recado. Inclusive, hoje, o Gabriel é o melhor volante do Cone Sul. Eita! Me fale hoje um volante melhor do que o Gabriel. Arthur do Grêmio. Aonde? Quem é Arthur, velho? Tá bom, beleza. Pipocou pra jogar o Mundial. Pipocou pra jogar o Mundial. Juscelei pro Gabriel no bolso. Juscelei com aquele peso todo lá, parece um edifício lá, parece um Andraus. Deixa de recalque, vai. Vai pro inferno, que é Juscelei. Falar que o Gabriel hoje tá abaixo do Juscelei está sendo um brincalhão. Eita. Brincalhão total. Mas enfim, os números. Eustáquio, com relação aí ao Coringão no Campeonato Paulista. Daqui a pouco o Corinthians vai enfrentar o São Bento. Hoje, com a inauguração do novo gramado e estreia do zagueiro Henrique, cara. Você gostou da contratação do Henrique? Foi totalmente, mano. Eu não gostei muito, não, cara. Tá deprimido. Já é um jogador meio. Pra mim, assim. Não é um jogador que anima, não. Mas o Corinthians tem dado sorte, né? Tem conseguido trazer zagueiros aí que tem jogado bem, né? Tem se firmado no time. Acaba ficando pouco tempo, né? A maioria dos zagueiros passam pelo Corinthians, firmam e vão embora. Mas agora é o que você falou, acho que veio, vamos torcer, mas eu não traria o Henrique, não, cara. Eu acho que daria talvez chance pro garoto da base aí que já vem jogando, eu traria um outro nome, mas o Henrique é um nome que particularmente se tivesse que optar, eu não traria, não. Então, cara, o Henrique, cara, a diretoria alegou que foi uma oportunidade de mercado. Mas, porra, o Henrique, ele vem ganhando, vamos lá, que ganha bala, hein? Seus é uma bala, 300, 400 pau por mês. É muita grana, cara. Caraca, é muita grana, não vale isso. Não vale isso, cara. Você pega outros jogadores, tudo bem que naquela situação do Pablo, o empresário dele acabou forçando uma barra, estavam pedindo aí um tempo ali a mais para que o Corinthians pudesse negociar, mas o Corinthians teria que pagar 3 milhões de euros aí, tanto pro clube francês, e pagar mais um percentual aí, que era praticamente a mesma quantia em reais, 3 milhões de reais de comissão pro empresário dele. Resultado, ele voltou para a França. Mas o Corinthians ele tinha que ter, talvez, feito essa proposta ou ter renovado o contrato e o vínculo com o Pablo muito antes do que esse término do contrato. Tá na cara que quando o cara arrebenta e joga que o Pablo jogou, o preço é outro. Viu que o cara se destacou? É igual o Balbuena, a situação do Balbuena. Então, para renovar o contrato do Balbuena agora. Porra, esperaram tanto tempo para ver que o cara é bom zagueiro, o cara já mostrou personalidade desde quando ele vestiu a camisa do Corinthians, que é um cara que veio para resolver os problemas da zaga. Sabe, por mais que o Pablo tenha melhorado o futebol do Balbuena, mas você já vê qualidade no cara. Assim como no Pablo também. Então a diretoria do Corinthians come muito sapo, velho, pra conseguir enxergar uma situação que todo mundo tá vendo que vai virar. Porra, se o cara é bom de bola, você viu que o cara é um cara diferenciado, não espera o cara chegar próximo do término do contrato pra poder renovar. Renova antes, porra. Será que não tem ninguém ali que possa ver isso? Tá faltando um pouco de inteligência aí, né, mano? Deixa o cara estourar, deixa o jogador meio que estabilizar ele no time, trazer o nome dele, mostrar que tá jogando. Aí você vai renovar com o cara, é lógico. Se o cara tava pedindo 500, ele vai pedir 800 mil. Ele não é besta, né? Então, e nesse momento o clube é lógico. Você poderia ter feito um negócio antes, sabendo que o jogador pode ser um jogador que vai trazer retorno pro clube. Faz logo a proposta, já renova com o cara, entendeu? Porque se você deixar para renovar depois que o cara é campeão, com certeza o empresário do jogador vai querer tirar o dele aí nessa jogada, né? Boa, Eustáquio, um abraço para você, obrigado pela audiência. Valeu, galera, vamos só mandar dois abraços aí, um pro Igor Mendonça, que tá sempre na audiência de vocês aí, e um abraço pro Thiago Tain. O Thiago tá indo pra arena aí assistir o Coringão aí. Coitado. Tá bom. Então tá bom. Saiu ontem, né? Tchau. Saiu ontem. Ainda tem dois busão pra pegar. Valeu, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. Aproveite as suas férias com sem parar, ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 333-7367 e compre o seu, sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! O Marcão diz que pega mulherada. Ah, não pega nada. Mas gosta mesmo é de um negão. Agora! E quando chega no swing, na tromba vai metendo a mão. O Marcão diz que pega mulherada. Ah, quero ouvir. Mas gosta mesmo é de um negão. Oi! chega no swing, na tromba vai metendo a mão. Que isso? Mano, teu irmão já se entregou, viu, mano? Ele adora, viu, mano? Meu irmão gosta de pegar na mão. Não tem mais defesa, tadinho do Marcão. Imagina esse carnaval que ele fez. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Guilherme? Oh. Guilherme do quê? José Eustáquio. Guilherme Fernandes. De novo. Como é que é, Guilherme o quê? Guilherme Fernandes. Fernandes, quantos anos, só hein, isso? Guilherme? 28. Ó. Oh. RG 2.8 hoje, quarta de cinzas. Ah, deve ser o armarinho, né? Ah, sensacional! Nossa, olha o jabá! Mostra que vai passar amanhã. É que o RG foi comprar material de volta às aulas pra neta e não pagou. Nem sei se existe, mano. Lógico que existe. Lógico que existe. Existe, depois de ouvir isso, vai anunciar aqui no Instagram. Vai anunciar. Olha só. É só Guilherme Fernandes, só? Só. Falando nisso, o Mota nunca mais vem com aquela camisa, capa de caderno de matemática, né? Nunca mais. Fala nisso, eu acho bonito. Tá apertada. Eu acho bonito. O mais perto que ele chegou da matemática foi assim. Não, foi quando eu tive aula. Não falei nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem palavrão. Eu tive aula com uma senhora muito boazinha. Guilherme, por favor, abaixa o volume do seu rádio. Abaixa o volume do rádio. É. Boa. Abaixou? Baixei. Isso. Boa, garoto. Aí, ô, time. Fazia tabuada, nossa. Qual que é o time, irmão? 3x6, Mota. Aqui é Corinthians. Coringão, Coringão. Com Corinthians não há. Agora não é legal vocês meterem esse assunto de tabuada. Né? O cara vai se sentir deslocado, pô. Até porque o Mota meteu 3x6, 28. 3x6, 28. 3x6, 3x6, ele falou 28. Olha, 36, 28, 9 fora, tô perto de ganhar esse bolão, hein? Ah, você vai falou, secar RG. Pra lá. 2x1, PS. Eu falei 2x1 Real. É escanteio o Real Madrid. Eu tô ganhando PS. Por enquanto, eu tô ganhando eu e o Benedetti. Chupem todos. Vamos lá, comentário dos 31 minutos de jogo. Quer ver? E agora? Fala aí, Ale, o que você tá vendo? Ale Oliveira! Quem tá mais próximo, Ale, de ganhar o bolão? O comentário de Ale Oliveira. Você ou RG? O Paris Saint-Germain teve as principais oportunidades no segundo tempo, mas o Real Madrid também tá chegando. Ah, tá chegando. Outro escanteio. Tá certo. Ah, mas o PSG perdeu. Perdeu. Né? Não, o Sérgio Ramos, né? Deu uma salvada. Alguém ali. Quem falou 2x2? Lucas Lima. 2x2 falaram, hein? Amigo. Ah, o seu Bento. Bom, amigão, Corinthians e São Bento vão fazer o jogo principal e por enquanto tá rolando Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eee! No segundo quadro aí. E a Recopa, mano? A Recopa Hoje. Mas ninguém nem sabia, hein, Vieira? Ninguém nem vai assistir, Vieira. Não lógico dá, que vai, é no teu canal que você trabalha lá, ô trouxa. Lógico que vão. Tá de brincadeira. Você acha que os caras vão. Quem é Grêmio, mano? Não é ninguém. Bom é o São Bento e o Corinthians. Passou vergonha. Passou vergonha lá no Mundial. Vai te catar. O primeiro do mundo e o segundo do mundo vão jogar hoje. O primeiro do mundo. Você tá de brincadeira. O primeiro do mundo do seu Real Madrid, tudo bem. Vocês foram lá passar vergonha. Vai olhar lá o ranking. Bacana, vai olhar. Eu só falo que foi pro Japão e não passou vergonha. Eu só falo de igual pra igual com quem foi pro Japão e não passou vergonha. Então, quando eu fui pro Japão, eu não passei. Eu passei depois em Abu Dhabi. Você não era nem vivo. Lá nesse trouxa. Não era nem vivo. Enfim, formar, né? O negócio é o seguinte, cara. Ó, então vamos lá. Eu só falo com quem foi pro Mundial, se você prefere assim, e não passou vergonha. O último sul-americano que foi pra lá e não passou vergonha foi o Corinthians, cara. Pô, mas perder pro Real Madrid de 1x0 é passar vergonha, mano? Passou. Isso porque o Real Madrid tirou o pé. Você tá de brincadeira, velho. Se o Real Madrid tivesse ido pra cima do Grêmio, tinha enfiado 5 ou 6. Ah, isso é verdade, viu? Verdade, acho que é, véio. Para, gente. Não, o Real Madrid foi lá pra dar totó, velho. Foi um espanco. Fez dois toques contra o Grêmio. Foi um espanco. Foi um espanco, foi 1x0. 20 chutes a 1, para. No futebol, sim. Joguinho treino, para, Vieira. Você tá brincando com a realidade. Tá... Pra quem não viu o jogo e ouve o Vieira. O cara que saiu de Marte hoje, chegou na Terra, acho que o jogo foi pau a pau. É, acho que o Grêmio massacrou. Não, mas você não acha que, de repente, o Vieira é uma espécie de mano gremista? Imagina. Não, para, imagina. Porque os meus fatos, Sombra, por mais que vocês discordem, mas se vocês... No fundo do âmago de vocês. Ah, tá certo. Quando vocês colocam a cabeça no travesseiro pra descansar à noite, vocês repensam nas minhas falas. Sabe que ele tem razão, que eu tenho razão, né? Não tem razão. Eu quero saber se o nosso ouvinte tem razão. É isso que eu quero saber. Né, Guilherme? Não, eu nem prestei atenção no que você falou. Então, porque você não tem razão, tá vendo? Tá certíssimo. Quero o mano. Mas, ô, Guilherme, das vezes que eu me pronunciei aqui, que o pessoal colocou o momento fanfarrão. Eu estava equivocado em alguma delas? Não. Deus, irmão. Ah, que ouvinte do arrão, velho. Guilherme precisa do antidoping também. Mano, deixa eu falar uma coisa aqui. Fala, eu tava escutando uns dias atrás, aí o Sombra falou uma besteira. Não, o Sombra não. Quem? Não, ai, quem? Ai, quem? Peraí. Qual o nome? Ele comentou que o Santos poderia utilizar a Arena Corinthians pra fazer jogos aqui em São Paulo. O Corinthians é o time mais odiado do Brasil. Você tá maluco, Sombra? Você falou uma sugestão, Guilherme. Ele falou do Santos jogar na Arena Corinthians. Ah, eu fiz uma proposta que eu acho que seria muito interessante. O Corinthians é o time mais odiado, Sombra. Como assim? Mas você gosta de se auto-intitular o mais odiado? Você tá maluco, cara. Vocês gostam de se vitimizar. Eu analisei de um ponto de vista extremamente capitalista. Extremamente capitalista. Se o Santos ajudasse a pagar a dívida e tal. O Santos, por exemplo, poderia... Por exemplo, olha, o Itaquerão. Já é todo preto e branco. Arena Corinthians. Não, impressorão. O impressor... Não, é Itaquerão mesmo. Ah, vamos falar onde eu vou colocar meu toner de tinta. Calma, pincelzinho. É o Lulão. Mas não vamos brigar por apelidos. Né? Aí o que acontece? Já é todo preto e branco. O Santos, por exemplo... O Pacaembu é oneroso, um estádio que tá velho, tem uma série de problemas. Sim. O Santos poderia fazer uma grande jogada comercial com o Corinthians e dividir o Itaquerão. Afinal de contas, já é preto e branco. Chegou assim, vocês não tem como pagar esses 2 bilhões. Dá um percentual pra a gente paga um percentual da dívida e o estádio fica pros dois. Aí quando for o Santos... Pro inferno. Aí vira a casa do Santos e vira a casa do Corinthians. O Santos não precisa de dinheiro de ninguém. Aí eu preferia que o Santos fizesse igual o Flamengo fez. Vai lá na Lusa, na Portuguesinha, faz uma proposta legal pra Portuguesinha e usa o Canindé. Até porque a localização é bem melhor, não dá nem pra comparar. Seria muito mais legal. Mas o Canindé tem uma série de problemas. Problema por problema, o outro... A torcida do Santos é o quê? Porra, entendeu? Nossa, você tá comparando. Nenhum outro time do Brasil é bem-vindo na Arena Corinthians. Calma, que não é de vocês ainda. Arena Corinthians é de posse do Corinthians e o único time que tem que jogar lá é o próprio Corinthians. Calma, que vão esse negócio tomar. Que o São Paulo fez aí. Ai, mandem seus jogos aqui, porque assim vocês ajudam a gente a pagar a conta. Gol! Perdi o bolão. Campeão Ronaldo. Ah, sacanagem, tá vendo? Tem gol. Vai levar essa. Não vai não, porque vai fazer mais um. O Bento vai levar. Sou eu, filhão. Calma. Ia dividir e não deixaram, tá vendo? Gol de quem, senhor Alê? Cristiano Ronaldo. O que a gauchinha falou aqui da torcida do Santos? Não, que o Mota que falou. Eu não falei nada. Foi o Mota que falou. Você falou que o estádio é velho. Calma, um de cada vez. Ah, mas é que o Mota fica gritando, chefinho. Ele é elegante. Um de cada vez. E ele não assume as coisas. Pera só um minuto. Chefe dançou. RG dançou. E tem mais um que dançou. Vem pro papai. Mano dançou. Aê, idiota. O Raul perguntou. Você não acertou. Cantaram pra mim aqui. Ficaram tudo felizinho aí que eu perdi o bolão. E eu fui enganado. Por que você foi enganado? Eu falei 2-1, mas não pode, vai ganhar o outro sozinho. E o Cristiano Ronaldo é iluminado, né? A bola caiu no pé dele. Quero que vocês critiquem que nem vocês criticam o Sidão aqui. O cara meteu o Sidão aqui. O Cristiano é Deus, né, velho? 101 gols. Fez gol de menisco. Olha lá. Agora, quando for assim, vocês esperam eu dar o palpite e todo mundo repete. Porque, sabe, fica uma coisa... Olha, mas eu vou torcendo pra sair a cor. Tem 3-1 pro Real. 3-1 é eu. 3-1 é eu, pô. Tá não, pra sou mim, eu. Dodô. Sou eu. Dodô. É eu. Nós. 2-2. É o índio, né? Aí é o seu Bento. É nós. Mas aí, Guilherme, se decidiu, e aí, que tal? O Santos ajuda a bancar uma parte dos 2 bilhões de dívida que vocês têm. Que Santos ajuda, porra. Você tá maluco, Sombra? Santos ajuda. Ajuda a pagar e vira dono do estádio junto. O PP fica tomando esses remédios dele. É uma grande ideia, Domênico. Legal a ideia. Uma ótima ideia. Tá louco? Não. E aí, quando é jogo de onde, eu só tiro o adesivo. Põe imantado, né? Ah, eu sou a favor de tomar e virar estacionamento. Põe velcro. Gustavo, você que velcro. É o ouvinte aí, você vai deixar essa cambada de Bambi falar isso? Vai passar dos caras. Vai te catar, ó. Já vai com a sola no peito. Eu sou a favor de virar estacionamento. Shopping. Virar o quê, mano? Estacionamento, só toma do povo, né, velho? Não pagou. O que poderia virar estacionamento é aquele que vocês têm lá no Morumbi. Ah, mas lá inclusive dá lucro, não véio. Tem estacionamento. Tá pago, é nosso. Você tem que parar o carro naqueles barrancos nosso. Clandestinos que mas existem é nosso, nos tá pago. Ali. Mas não adianta nada ter piscina e não tá paga. Mas se o Itaquerão é tão inferno. Bom de estacionamento, por que se vangloriar de ter o metrô? Porque é mais uma opção de transporte. Ele tem 300 quilômetros pra ir de carro. É mais uma opção de... Não é. O terreno do São Paulo aí foi doado. O terreno do São Paulo foi doado. No Itaquerão. Os cara... O terreno do São Paulo foi doado. Eu li em algum lugar na internet. O terreno do Corinthians foi como, então? Tanto. Vocês foram lá comprar o terreno. Nossa, que derrida. Vai se informar. Bota dentro agora. Bota mas no Itaquerão. Fecha aquilo lá. Vira, sabe, um estacionamento gigante. Com um shopping. Faz um shopping, sabe? No Itaquerão. Tem um shopping. Shopping em frente, shopping, né? Já verdade, tem shopping Itaquera, né? Lá. Não tem, não, né? Mas lá tem que deixar o metrô mesmo, mano. Porque de repente... Gol, Vieira! Marcelo. Chupa aí, seu trouxa. O Vieira vai levar essa grana. Olha, cara, que tem no páreo. Pera. Cara, que se o Paris Saint-Germain já... Só um minuto. Quem mais dançou? Bento. Ale. Bento, quem mais? Ale. Só sobrou o Vieira. Pera, tem não, mais tá um. Dois, Pera, nosso. Ale. Trouxe, Ale e seu Bento. O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho. Saia de mansinho. Eu posso levar essa se quiser. Saiu um golzinho do PSG, o que acontece? Ninguém ganha dá nada. Dá mota. A da mota? Puta, já pensou? Golzinho do PSG? 3x2 você mandou? Sim. É o que sobrou. Esse goleiro do PSG. Esse goleiro tá confessando. E se sai um gol do Real? Desviou, pô. Aí não tem nenhum. 4x1. 4x1 tem ninguém. Aí um abraço. Mas vai ficar assim agora. É, vai. Mas vem cá, o Marcelo joga... está jogando muito. Não, né? Tá jogando demais. É louco. Demais. Olha. Ô, Guilherme, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos lá, mais ouvintes lá. Oi, diga, Domingo. Não é rápido. Vocês acham que com 3x1 tem volta e... É jogo, não? Tem jogo, hein? É, 2x0, né? Tem que fazer. É, tem gol fora. Tem jogo, hein, velho? Nossa. Mas é difícil. Eu acho difícil o Paris tirar o... E aí, Sombra? E você sabe que esse treinador aí do Paris Saint-Germain tem vida curta, né? É. E aí os caras querem, para a próxima temporada, o Zidane para ser o treinador... Do PSG. Do Paris Saint-Germain. E agora com essa... Você tá bravo, seu Bento. Seu Bento tá indignado. Tá bravo porque... Fala aí, desabafa. Foi, seu Bento. Opa, que é tanto dinheiro, velho. Precisa contratar um goleiro e um zagueiro nesse time aí, velho. Tá quase um Sidão lá, o seu Bento. Mas no primeiro tempo, o goleiro do PSG fez milagres, hein? Nossa, e o Liverpool? 5x0 pro Liverpool. Exatamente o Sidão. Fora de casa, em Porto. Lá em Porto. Lá em Porto. Já foi faz tempo. Talvez, vamos lá. Como está, terceiro tá ouvinte no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Capim eu quero. Oi! Capim eu quero comprar. Pra jumenta, pra essa jumenta do Motinho almoçar. Capim eu quero. Oi! Capim eu quero. Oi! Capim eu quero comprar. Oi! Pra essa jumenta. Isso! Essa jumenta do Motinho almoçar. O nosso ouvinte Matheus Ramos. Ele escreveu aqui, pergunta pro Mota se hoje ele comeu um pouco do alfafa flakes. Nossa. Aquele que desperta o jumento em você. Tá até com os fiapos verdes. Alfafa verde. Flakes, não. Foi bom, hein? Não, porque no carnaval. Olha só, Nini lá. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia. Alô? Vai te catar, ô trouxa. Quem fala? Ah, não sabe, velho. Baixa o volume do rádio. Baixa o volume. Peraí, o rádio tá desligado aqui. Vai te catar. Tá segurada aí. Qual o nome completo, irmão? É Mauro Bate-Ferro. Ah, Bate-Ferro. Bate-Ferro. Ah, tem Bate-Fino e Bate-Ferro. Mauro César Bate-Ferro. Mauro César Bate-Ferro. Oh. Já tem Mauro idade, César vai bem, que time, é. Vai idade, idade. Idade. Opa. Idade. Quantos anos? Idade. 53, cara. 5.3, é, RG. 5.3. Como é que faz? Uns bate-ferro, outros bate-staca. Ah, ali. Sensacional! Trocadilho, nota 0,0. Zero? Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Isso é zero. Tá bom. E tá bom, e hein? Tá bom o quê? Não, tá bom o trocadilho. Foi muito bom. Mas, isso. Muito bom mesmo. Oh, uma quarta de cinza, né? E o time dele qual é? Ah, que é porco, né? Mas... Xiii! O quê? Perderam o carnaval. É melhor time do Brasil. Peraí, que xiii. Perderam o carnaval. Ô, Mota, falando que perderam o carnaval. É, o Sebastião Machado, trouxa. Ah, mas o que vale é dragões. O que vale é dragões. Agora que vale é dragões. O que vale é dragões. Ninguém tinha lembrado. Foi lá falar agora. Foi lá. É uma besta. O Mota eu vou falar também, viu? Ele põe um alvo na testa. Ou põe o alvo atrás da sua buzampa. Luiz! Gol? Não, é 3-1. Vem não, Domingo. Ah, se fizer, é. Se fizer, o Paris Saint-Germain. Ô, Mauro, eu sei que você é palmeirense, mas aí tá acontecendo um grande jogo. Tá rolando o jogo Real Madrid e Paris Saint-Germain. 3-1. Você acha que você tá vendo que com esse placar já era ou você acredita numa reviravolta? Não, acho que não era, não. Tem jogo, né? O Paris tava jogando melhor que o... Tava bem, tava bem. Na que tomou 2-1... Sentiu, tá, né? Aí aquela bola batendo o Cristiano Ronaldo, o cara é iluminado, né, meu Deus? Lógico, ajuda quem sendo Madruga, mas o... O goleiro soltou no meio da área, né, Mauro? O Real Madrid. Como disse o Ale, gol de menisco ainda, gol né? De gol de menisco, gol de menisco. Setésimo primeiro, mas ele é lindo, né, Ale? Não, mas metade do gol tem que dar pro goleiro, mas tá louco. Quem é mais bonito, Ale? O Neymar ou o Cristiano? Ah, para, vai. O Cristiano é mais bonito, né? Mas o Neymar... O Neymar é mais carisma. Mostrou a virilha outro dia aí no Instagram, fez um grande sucesso, hein? Você viu? Agora, o Bate-Ferro. Você tem a mesma opinião que a minha? Nós vamos levantar no mínimo 2 títulos esse ano? Eu acho que você tá sendo modesto. Ah, empolgou, hein? Empolgou. Ele falou. Empolgou. O mínimo. Empolgou, né? Empolgou, né? Mínimo. Mas peraí. Peraí o quê? Quando é o Palmeiras, você tem que especificar se é no campo ou no fax. Agora acabou, menino. Eles desenterram de vez em quando. É o Mano que tá falando. Comemora o fax. É, não, a Mona tá quieta. Foi o Mano. Dá uma segurada aí, moto. Foi a Mona, foi o Mano. A Mona tá quietinha. O moto dele confunde. Ô Mauro, você é sócio avante lá ou não? Eu era sócio avante, aí eu comprei, aí eu fui pra aquele. Pro negócio da W Torre e agora eu tô voltando pro sócio avante. Ah, então você compra um título que você já tem um. Só fica faltando mais um pra você comemorar. Ah, não. Ah, pra quem tá na draga de você tá bem humorado pra tá bem humoradinho. Você tá tomando o quê, meu? Não, e o Marcão, o Bate-Ferro, o Marcão tá triste duas vezes, porque. Além do time dele tá indo mal no campo, a Independente caiu no carnaval. Então ele tá numa tristeza. É que o São Paulo tá mal no campo, mas a perspectiva é outra. Acabou, hein? Vieira cravou, hein? É Domênico! É, sou eu, Domênico! Chupa! Nossa! Nossa! Botou o pinguelo pra fora. Vieira acertou o placar do jogo aí sozinho. Que isso, calma. Olha, o Marcão já pagou, olha. Acabei de imprimir aí essa nota. Tira uma xerox lá, Marcão, pra mim. Caramba, hein? Tira uma xerox. É, Marcão. Olha, tá o meu só pra ele descer, eu pego no carro. Tô pagando já o meu também. Olha, vamos ver. Foi tão injustiçado, velho. Quanto que o Vieira vai ganhar? 200 pontos. Olha, duzentinho. Bela, hein, Vieira? Tá bom, pô. Hã? Tá bom demais. Duzentinho? Duzentão. Não pagar, não. Duzentão. Os caras são brother mesmo, viu? O que é esse espingado aí? Que porra é essa aí, Ale? Que vergonha, Ale. Não paga, cara. Tem vintão? Onde tem vintão aí? Tem vintão, sim. Pô, tem carteira. O cara tem uma carteira tão chique, velho. Não tem 20 contas. Olha a moeda. Puta que lá. Mas o que é isso? Ele tá catando... Parece que ele roubou da igreja, velho. É. Cadê o padre? Vai sentir falta do seu dinheiro. Tá controlando meu dinheiro agora? Ué, tô controlando. Olha, tudo amassado. Parece dia de bêbado. Então, o dinheiro do Ale é o quê? O Vieira meteu a moeda pro Sombra no troco. E outra coisa. Eu sou o rei das moedas. Você paga aí, ô, chefe Benedetto. Eu, pago no, eu vou pagar no carro. Depois no eu carro, te pago. No carro, no carro. E outra carro, coisa, foi esse maldito desse Domênico Gallo. Ah, eu? Que me secou, que eu tava ganhando. É mó zica, eu nem tô assistindo. Ah, tomara. A televisão tá de costas aqui, ô. Ah, falou. Você tá de costas, Domênico? Aí eu tava. Depois você me passa sua conta pelo zap aí, Vieira. Eu estava torcendo. Tá bom. Tá mostrando a goleada do Liverpool, né? Nossa, é isso? O Salah meteu um gol. Caramba, velho. Hora 5-0. Mas o do Salah com azeite. Deixa eu falar pra você aqui, o Bateferro. Eu. É, o time ainda precisa entrosar, né? Ele tá começando, começou o ano, na verdade, né? E o time ainda está pegando entrosamento. Você não acha isso? Não, eu acho que tá sobrando, Domênico, na verdade. Você acha isso? Empolgou. Porque... Não, não é empolgar, não. Se você olhar bem contra o Santos, jogou 20 minutos e acabou com o jogo. Quer dizer... É, o Palmeiras está sobrando no batalhão. A sensação desse ano aqui é essa. Se vai confirmar ou não, não sei, mas é que está sobrando. Ele controla o jogo, só tem pouco risco, né? Aquela zaga que todo mundo falava que ia ser uma tragédia, não está sendo. O meio-campo está arrebentando, quer dizer, e não você tem... Você acha confiável essa zaga? Eu gosto daquele cara que veio do Corinthians, lá, o de dois nomes. Como é que é o nome dele? Qual? Antônio Carlos. Bruno Antônio Henrique. Carlos, eu gosto dele. Desde quando meti o pau nele, eu gostava. Eu acho que ele é um zagueiro firme, não é espalhafatoso, eu gosto dele, ele é rápido, né? E o Thiago tá indo bem também, né? O Thiago tá indo bem, já conhecia, mas eu acho o outro melhor. Melhor que o Thiago, eu gosto do Thiago, o outro, mas eu acho que mais rápido que o Thiago. O Luan? O, não, o de dois nomes. O Antônio, que eu Carlos. Antônio Carlos. Ah, tá, o Antônio Carlos. Carlos, eu acho ele mais rápido que o Thiago. Tá. Ale Oliveira, por onde anda Thiago Matias? Nossa, opa, que o mano brincava com ele aqui. Thiago Matias é parça, hein? Eu jogo pôquer com ele de vez em quando. É, tem. O Thiago Matias é o 20 nosso. Ele é chegou parceiro a vir várias vezes aqui. O chassi de grilo, não era isso, mano? Mas hoje ele tá gordo, hein? Hoje ele tá gordão. Tá gordão? Parou de jogar? Cachaça, né? Parou. Já era? Parou. Tá com uma linha de roupas. Ah, da hora. É gente fina. Lembra dele, Mauro? Não lembro, não. Thiago Matias? Era zagueiro do Palmeiras. Era zagueiro do Verdão. Ah, mas não era aquele cara lá que parecia, sei lá, era um cara esquisito pra caramba? É o Magrão. Magrelo? É, Magrelo. É ele mesmo. Não, ele é horrível, aquele cara. Ah, ele era o que falava pra cacete, né? De fato, era fraco, né? É. Fraco. Nossa, ele pra ser fraco tinha que, pô, entrar na fila três vezes. Ele era pior aqui. É que nós passamos um pano porque o cara era brother nosso, mano. Agora eu tá louco, deixa eu te perguntar uma coisa aí, esse time do Verdão aí. Você vê jogando, por exemplo, Lucas Lima com Moisés e Scarpa juntos? Ou não? Eu vejo. Como é que você faz esse time aí? Como é que é? Ah, fica. Você tira o Tietê, bota. O Tietê tá jogando bem, hein? Tá jogando bem, né? Mas eu acho que o Moisés ali. Moisés faz o segundo volante, né? O Moisés de volante. Felipe Melo, Moisés, a Scarpa e Lucas Lima. Scarpa e Lucas Lima. E aí na frente, Dudu e Borja. Dudu e Borja. Ah, entendi. Fica, vira um quarteto ali no meio e dois na frente. 4-2 ali na frente da cabeça de área, das três no meio do campo e dois na frente. Então tá certo. Mas é isso aí, meu velho. Eu acho que a hora que o Moisés estiver inteiro, ele joga fácil. E o e treinador? Aí, o você acha do correr, treinador? Né? E o treinador? Ah, ele tá. Estão falando muito dele aí, mas até agora tudo bem. É muito papo aí, é muita secação, né? Dizer que vai ter rebelião, que vai ter não sei o quê. Na verdade, também tem um outro lado, né? Quando você tem. Pô, o Lucas Lima tá jogando. Se o Scarpa tá no banco, ele que trata de correr, né? Então, o contraponto do Beicinho que todo mundo fala que vai ter. É que o cara que tá dentro corre feito um louco. Porque sabe que se sair, não volta. Verdade. Então, esse é um grande lance. Também que não é... O problema do técnico é quando ele não tem suporte. Com o Zé Roberto ali, a diretoria. Porque não é missão do técnico sozinho segurar vestiário nenhum. Ah, não dá. Não, se o cara chega e fala assim... Se o diretor chega e fala o seguinte... É aqui, é assim... Aqui assim acabou, ponto final. Se não quiser, vai jogar em outro time. É isso, claro. Tem que mudar esse negócio de jogador ser dono do clube. Ah, mas eu não jogo, eu faço isso acontece no mundo inteiro, hein? É coisa de time pequeno. Mas isso aí não é exclusividade do futebol brasileiro. Se a gente parar pra ver, por exemplo, o Real Madrid. Recentemente, o James Rodríguez estava no banco, ele deu pitizinho. É que como era moleque, a galera meio que deu um tapa na orelha ali. Não, mas beleza, sul-americano. E o que aconteceu com o Real Madrid sem o James Rodríguez? Foi campeão do mundo. Não, mas não é isso. Proporcionalmente falando... Não, peraí, gente, calma. É, proporcionalmente falando, é o que eu tô falando aqui. Jogador, ele tem o seu ego em qualquer lugar do planeta. É que aqui no Brasil, principalmente pelo fato de ter escassez de bons jogadores, os que são melhorzinhos aí, os caras deitam e enrolam. Verdade. Os caras não aceitam absolutamente nada, eles acham que eles mandam no clube. Com relação ao trabalho do Roger, eu acho que ele tem que ser exaltado sim, porque o Roger, ele mostrou muita competência lá quando ele conseguiu mudar o Grêmio de patamar. O negócio do Grêmio antigamente era butinada e ganhar no tranco. É verdade. Hoje o time do Grêmio tem um toque envolvente, o time do Grêmio hoje é um time que joga um futebol bonito, e começou com o Roger. Ele mudou a característica do time, começou por aí. O Roger, no decorrer do ano, ele perdeu o elenco do Grêmio. Ele perdeu. Tanto é que ele pediu a demissão duas vezes e a diretoria do Grêmio só na segunda vez concedeu a demissão para ele. Né? Ele tinha perdido o elenco, a boleirada não entendia mais o que ele queria, ele não conseguia mais motivar os caras. Ele saiu do Grêmio, ele foi pro Atlético Mineiro, ele não conseguiu aí fazer o Atlético jogar bola com elenco de qualidade. No Palmeiras ele começou bem. Assim como no Atlético lá, por mais que ele tenha vencido o Campeonato Mineiro, e teoricamente falam, mano, mas ele começou bem no Atlético. É que eu não levo em consideração, ainda mais pelo elenco que o Atlético tinha, o Campeonato Mineiro. Eu não falo que isso daí é começar bem um trabalho. Era obrigação do Atlético ganhar o Mineiro. Ele tinha um elenco muito melhor do que o Cruzeiro. Então o Atlético foi lá e venceu. Agora no Palmeiras ele tá indo bem no estadual, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer com o Roger e com o Palmeiras o que aconteceu com o Corinthians ano passado. O Corinthians andou de braçada o primeiro turno inteiro. No segundo turno, em determinado momento, oscilou. E é natural que isso aconteça com qualquer clube do futebol brasileiro. Ninguém consegue manter um nível de excelência do começo até o final. Mas eu quero ver quando o Palmeiras começar... Então, mas é que tá. Eu quero ver quando o Palmeiras começar a oscilar... O Corinthians oscilou porque não tinha banco. Agora, se você tem banco, é ruim. Se você não tem também, é ruim. O que é bom? Não, mas é claro que é mais confortável. Mas é claro que é mais confortável o cara ter um banco e poder trabalhar com esse elenco. Claro. Mas em determinado momento vai acontecer o desgaste do elenco. Vai acontecer também briga dentro do próprio time, porque todo mundo quer jogar. Mas aí também. Mas, gente, agora não é questão de ter bola de cristal, RG. É aí que a gente vai usar se o cara é bom ou não. Time que não tem elenco, não tem briga. Time que não tem elenco, técnico não pega a mão do time. RG, todo mundo na reta sabe acelerar um carro ou uma moto, cara. Então, é fácil sair na curva que é o piloto Os maiores acidentes são na reta. O Mota não são, não. São sim. Estatisticamente é, sim. Eu vou dizer, eu concordo até a página 2. É. Até a página 2. O Palmeiras 2016, todo mundo falava, mas daqui a pouco perde aí duas, três e aí os outros chegam, Flamengo. Não chegou, e vai ter briga. O Corinthians ano passado, mas agora vai virar agora o Bruno, perde. Perdeu, os outros também perdiam. Olha, Dudu. Então, assim, não tem isso, isso não é uma matemática exata. Eu acho que a questão aí não é se o jogador é bom ou ruim, é se o jogador tá no grupo ou não tá. É. E quando você começa a limpar, você pega, meu, é o seguinte, tem que parar com essa mania de que o jogador é maior que time, faz descinho, faz não sei o quê. Você não tá satisfeito, arruma um time pra jogar e tchau, irmão. E sabe o que eu achei legal? Pelo menos eu tô achando legal, porque é começo de trabalho, também não dá pra você ter um... foram 6 jogos, não é isso? Sim. 6 jogos. Sim. Assim, não dá pra você saber o que vai acontecer, mas uma coisa que eu gostei do Roger é que quem tá melhor vai jogar. A verdade é uma só. Eu nunca imaginei que ele fosse pôr o Jailson. Exatamente. Eu achei que o Prass seria o titular. Uhum. Ele meteu o Jailson e tá jogando melhor. Não, tá treinando melhor, tá melhor. Todo mundo falou que ia jogar o Prass. Aí ele colocou lá, RG, o Scarpa não tá jogando. Por enquanto não tá jogando. Todo mundo falou que ia chegar jogando. Não é assim que funciona. Domênico, Scarpa é enganação, você vai ver. E quando você coloca o Jailson de titular... Eu acho que é enganação. Mas o Scarpa não tá jogando, Domênico, de todo mundo. Você coloca o Jailson de titular, o cara fala, porra, ele meteu o Prass no banco e colocou um cara de 35 anos que veio da América do Rio Grande do Norte. Porra, você já não quebra o beiço de todo mundo? Você quebra o beiço, ele tá sendo malandro. Ele tá. Ele pegou uma posição e ele tá tranquilo. Tá indo bem. E ele tá sendo malandro. Olha, as opiniões todas são muito interessantes. A mais legal é aquela que cogita uma possível briga depois. Mauro, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. O primeiro lutador é não, né? Agora tem uns times aí que se lutar, você não sabe nem quem abateu nem apanhou. Um abraço. Certo. Valeu, cara. Um abraço pra você. Um abraço, bom programa pra vocês aí, galera. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. E aí, se programando pra não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar mais o passeio com as crianças, chega logo no cinema. Então vai de Sem Parar, é sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento e contar moedas pra passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. Liga lá, 3003-7367 e receba em casa sem custo, sua vida sem parar. O Estádio 97 também tem oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Estádio 97 também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$ 8,00. Aproveite! Já vou trazer mais mensagens através do nosso site. O Vieira agora vai falar das baterias zero quilômetro. Opa, isso aí, galera. Vou dar uma dica top agora para vocês. Vou falar das baterias zero quilômetro. É uma distribuidora com 60 anos, especializada no mercado de baterias, onde você só encontra as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Sim. Tem. Sim. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Sim. Também tem. Tem até para no break. Nossa. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone 011-3197-0266. Repetindo, 011-3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser... Baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro, Sombra. Boa! Olha e que mensagens... Oi, diga. Não, eu ia mandar um abraço aqui pro pessoal. Eu quero mandar um abraço Você vai, mano. Vou mandar. Eu quero mandar um abraço pra loja das baterias zero quilômetro, lá do Itaim Bibi. Sim. Que fica na Dr. Renato Paes de Barros. Sim. 527, o gerente é o Reinaldo. Reinaldo! Ele torce pro Flamengo. Reinaldo! É mulambo, ele tá triste, porque ele queria fazer a final contra o Vasco. Tadinho do Reinaldo. Reinaldo, é o Reinaldo. Ale, falar em Flamengo, você acha que fez certo o Botafogo de... vetar o Nilton Santos? Não, acho que não. Acho que o Vinícius Júnior fez uma brincadeira que nem foi muito ofensiva. E acho que o Botafogo poderia muito ter infantil, respondido, né? De uma outra forma. Até porque todo mundo sabe que o Botafogo tem limitações, problemas financeiros, né? Sim. E poderia ganhar aí um dinheiro com o aluguel do estádio. Poderia ter brincado nesse sentido. Falar, ah, tudo bem, a gente tá chorando aqui, mas vamos pegar uma moeda de vocês, porque vocês não têm casa e tal. Podia ter revidado com bom humor e garantido um dinheiro que vai ajudar o clube. Eu acho atitude infantil, né? Eu acho que acusou o golpe, o Botafogo. Atitude infantil, não, né? Não, nem porque não pode brincar com nada, porque isso não pode mesmo, que o futebol tá realmente bem chato. Chato. Mas eu acho que poderia ter revidado na mesma moeda com bom humor e ainda pega um dinheiro do Flamengo. Claro. Por isso que eu não gostei. Pô, cara, o moleque fez um chororô, cara. Não fez nada, demais. Não foi um negócio agressivo, ofensivo, né? Que o Valdívia, cara, fez contra o São Paulo. E aí depois o São Paulo já revidou. Você lembra na época que o São Paulo e Santos, cara, do Diego, que o Diego fez... Cara, que é mais que o Viola. Subiu no símbolo. Subiu no símbolo. Aí cedeu um pouco. Não, ali ele se cedeu, mas o São Paulo revidou depois. Sim, sim, o São Paulo ganhou aquele jogo. Ah, mas no caso do chororô aí também, eu acho que foi mó melindrade. E o Simplício deu um soco nas costas dele. Foi, então. Como a melhor revide, foi isso. Foi melhor que a vitória. O Valdívia também, quando fez contra o São Paulo, o Rogério Ceni deu um totózinho nele. Deu um totózinho nele. Né? É, mas coisa do futebol. Cara, é do jogo, futebol. É, agora, não vai jogar no meu campo. Ah, pelo amor de Deus. Olha aqui, mensagens. Não, joga lá na ilha. O Igor Eric. Peraí, vocês estão se baseando somente nesse tópico aí do Vinícius Júnior ter comemorado fazendo chororô. Não se esqueçam que já teve episódios envolvendo o Willian Arão, que saiu do Botafogo, lá pro Flamengo. É, isso daí foi mais um tópico. Mas o Botafogo as diretorias, falou que foi por causa do Vinícius, se aproximando. Né? Então, mas é que tá, aquela situação que o copo já tá praticamente transbordando. Os caras se odeiam, né, mano? Um pingo ali dentro, transborda, cara, não tem jeito. Casamento que tá ruim atrasou 5 minutos, né, Ale? Ah, então, mas é que tá, pois é. Então, mas é triste, ali, né, mano? Não é final se basear somente nisso daí. Porque final o Flamengo do e o Botafogo, eles vivem se agulhando. É, esse episódio do Willian Arão talvez tenha sido talvez o principal motivo pra briga entre ambos. Aí depois já teve aquele monte de discussão na Ferge lá, porque o Flamengo tá de um lado, o Botafogo de outro. Aí houveram trocas de farpas ali. E houveram também não existe, né? Essa palavra não existe. Mas é, aconteceram ali troca de farpas entre as diretorias do Botafogo e do Flamengo. Isso daí foi só mais um tópico dentro de um negócio que é uma guerra, cara. Então, o Vinícius Júnior, tudo bem, eu concordo com o Ale, o futebol tá chato, não acho que era motivo pra tudo isso, mas o Botafogo também tá dentro da razão dele, o estádio é dele. Não, ele tá não na razão. Ah, tipo mas Flamengo. Podia ter cobrado mais caro, mano, por exemplo. Não, mas ô Motinha, é, não tirar tem do que o Botafogo que eu... ser gentil com o Flamengo, ainda mais sabendo que os dois estão se engalfinhando aí nos bastidores, cara. Tirar de um sarro que o Flamengo não tem casa, por exemplo. É, o Ale já falou isso. É, não pode falar mais? É só uma fala, uma vez? Não, só pode falar isso? Ah, só parece uma o Mota, mas também parece tá muito barbosa. Ué, se não pode falar mais nada, então deixa eu só falar. É que o Mota é aquele cara da Praça é Nossa, lembra? Que falava tudo que eu falo pelo menos eu falo, né? Eu não vivo só pra tirar sarro de alguém. Calma, Mota. Mas pode ser elegante. Pode ser elegante. É legal dar o crédito. Falar assim, como disse o Alê, por exemplo, poderia tirar um barato. É que é uma coisa óbvia. É uma coisa tão óbvia que o idiota aqui não consegue falar, né? Exatamente. Só consegue falar de mim. É isso. Mas por que pistolou? Parece o Oswaldo de Oliveira, né? Que é o trouxa aqui. Não, fala nome, senão vão pensar que é o Marcão. Legal essa nova moda da manga, né? Todo mundo achando que é o Marcão, tá vendo? Quem é o trouxa que você tá falando? Por que você tá bravo? É a Xamu, né? Ah, tá. Quem é o chefe agora? O que é o Xamu? Não, ele não é Xamu, ele é o Willy. Você mas por que você tá bravo? Você é Xamu, ele é o Willy, vamos deixar claro. Ah, agora é legal me xingar. Olha aí. Bom, o Igor Eric, ele perguntou, RG, uma pergunta. O Gabigol se tornará um Robinho da vida? Na Europa não se firmou em nenhum clube, se tornou a pior contratação da história do Manchester City, entrou na lista das maiores enganações do mundo junto com o Balotelli. Não conseguiu ser titular na China, só jogou no Santos. Essa é uma resposta de nós vamos ter que aguardar o Gabigol voltar lá pra Europa de novo. Mas o Robinho, né? E aí? Se ele for um Robinho, tá bom pra caramba, pô. Mas peraí, o Robinho durou muito mais na Europa do que o Gabigol. Ah, e jogou, né? E jogou no Real Madrid, Jogou. Dá pra comparar, hein? Milan. Dá pra comparar. Tem a carreira na seleção. Talvez o que ele esteja comparando aí é no sentido de o Robinho... Ele ter voltado, mas ele voltou mais tarde. Do Robinho não ter... A expectativa do Robinho era que ele seria o melhor do mundo. Não ter sido, não ter sido um Ronaldo fenômeno, não ter sido um Ronaldinho Gaúcho. Mas o Robinho foi muito mais sentido. Que o Gabigol. O Rodrigo Deus. Teodoro Santos. Mano, sou mais o Ganso do que o Rodriguinho. Opa! Você é louco, irmão. Você é louco. O Rodriguinho é um cara que não tem a qualidade técnica do Ganso, mas é um cara muito mais participativo e constante do que o Ganso. O Ganso, ele vive de lampejos, de jogador craque. O Ganso, se ele tivesse talvez uma sequência de jogos aí desempenhando o melhor futebol possível dele, ele seria um jogador top. O grande problema do Ganso é que ele arrebenta em um jogo e passa 10 dormindo. O Rodriguinho é um cara muito mais regular que o Ganso, mesmo não tendo a qualidade técnica que o Ganso tem, mas é um jogador muito mais participativo e regular do que o Ganso. O Igor Bezerra de Menezes. Ó, esse daí também. Se vocês forem falar, fala fora do microfone. Ó, se vocês não forem falar... Vai conversar lá fora, vira o microfone. Nossa, que pedrada no Vieira. Aqui, não, é um isso aí chama-se chefe. Microfone, é pra captar o áudio. Ai, desculpa, mas, ó, chefe, eu concordo com você. Formar, eu acho que falta um pouco de profissionalismo, muitas vezes. E é sempre o Mota que tá envolvido nisso. Eu tô quieto. É, isso eu não tenho nem dúvida. O Igor Bezerra fala aqui, galera, sou o Igor de Taboão, escuto vocês todos os dias, que bom que o Dodô voltou. Obrigado. Voltou, faz uma falta tanto mais no estádio mesmo. Quanto no Morde a Sopra. Verdade. Olha, queria saber o que ele tem a dizer sobre Lucas Lima. Já falou. Mas se o cara ligou agora, ele não ouviu. Ah, problema dele, ele escuta depois no replay. Não, mas o ouvinte, ele tá querendo que o Domênico peça perdão por tudo que ele falou. Não. Perdão por Domênico de joelho ainda. Domênico tá sendo corretíssimo em relação ao que ele falou. Ajoelha aí, Dodô. Mas perdão por quê? Que eu tenho que pedir perdão? De quê? Eu não queria ele. Mas não queria. Agora não tá gritando o nome só dele. Não é histérica. Então, vamos lá. Eu vou desenhar, porque pro Ale que não entendeu, ele não ouviu, entendeu? Então eu vou dar uma desenhada na lousa. O Marcão não entendeu. Eu já disse aqui, vou repetir, hein? Vou repetir de novo. A história tem que ser repetida sempre, né? Pra ver se presta atenção de uma vez por todas e não me enche a paciência. Chupa! Em 2013, quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, o Palmeiras jogou com o Sport. Foi a primeira ou a segunda falei vez? Falei aqui no ar, falei, tem um jogador que tá jogando aí no Sport, que é bom de bola, é um tal de Lucas Lima. O Palmeiras poderia trazer esse jogador, é bom. Passou um tempo, o Santos comprou ele. Sim. Acho que já no 2014, acho que comprou, o Santos comprou ele, no começo do ano. E era bom jogador. O problema do Lucas Lima é que falava muito, né? Tirava o sarro do Palmeiras, contra o Palmeiras, aquela coisa toda. Então... não é pelo fato de você tirar um sarro. O fato claro. É o que ele fez com o time do Santos. Exatamente. Se faz com um, faz com todos. Então, assim, ele vai... Mas é claro que ele ia chegar jogando bola. Uhum. Claro! Uhum. Vai chegar jogando tudo que sabe. Ele tinha que chegar jogando bola. Tem dois grandes motivos. Primeiro, seleção brasileira. E o segundo motivo é que ele quer ser vendido pra fora ainda. Ele tenta jogar com o Neymar, com os caras que são muito amigos. Tá muito bem orientado pra isso. Mas é claro que é evidente que ia jogar tudo que sabe. Ninguém disse ao contrário isso. Bate palma pra ele aí. Não, eu quero ver no final o que vão falar. Porque se fez uma vez com o Santos, pode fazer com o Palmeiras. Domênico, aquela... Você continua com o pé atrás, né, Domênico? É como se fosse uma empresa, né, Domênico? Você não vai contratar um cara que desfez a empresa, né? Agora, meu amigo, quero dizer uma coisa pra vocês. Se tá jogando bola, parabéns. Eu quero mais queimar a língua mesmo. Quero claro! E deve tá ganhando bem. Quem vai dar risada sou eu. E deve tá ganhando bem pra isso, hein? Claro. Tá ganhando muito pra fazer o que ele tá fazendo. Domênico não tá com... E só jogou por enquanto com o time pequeno. Só pegou o Santos, hein? O Domênico não tá... Ah, não. Aí eu não vou admitir. E pegou o Santos numa pendura desgraçada aí, hein? Ah, bom. Pensei que você tinha colocado o Santos como time pequeno. Não, sério aqui. Não, semi-pequeno. Tá mais bom. O Domênico... O Santos é grande demais. Agora, o Palmeiras ganhou do Santos. É um clássico, RG. Mas o Santos tá mal. O Santos tá com meia dúzia faltando. O Santos aí tá empatando com o time Smequetrefe. E com muita gente fora do time ainda. Não se achou e perdeu vários jogadores. A verdade é que o Domênico não tá só com o pé atrás. Calma. Tem outra coisa atrás. Que isso, Domênico? Ô, Dodô. Oi. Opa. Vamos falar do Buscapé? Ah, Buscapé, meus amigos. Buscapé, busca. Vocês sabem, porque o carnaval passa, aí o ano começa, não é verdade? Então o ano começa de fato hoje. Então presta atenção nessa dica do Buscapé para economizar em tudo que você precisa sem se endividar por aí, hein? Antes de você comprar pela internet, acesse buscapé.com.br. Porque por lá você vai comparar preços dos produtos que você precisa, tá bom? Sim, sim. São milhares de lojas, tudo num site só para você conferir ofertas e fazer sempre a melhor busca e a melhor compra, né? Sim, sim. No Buscapé tem de tudo, RG. Tudo. Tem produtos de A a Z, meu amigo, de A a Z. Aí vai ficar fácil comparar e comprar com segurança e economia, hein? Sim. Chega de ficar de site em site pesquisando preço. Aquelas, sabe aquele monte de site fechado? Aquelas abinhas lá embaixo, você tem que abrir, tudo minimiza. Trava um abre, tudo, o outro. Trava, sabe? Aí trava, não vai. Não vai. Vai, Dodô. Compare e economize. Faz assim, dá um bus, dá um bus. Olha, busca. Saudade que eu tava do Domênico, meu Deus. O Santos tá jogando ou não? Começou 7h30. 19h30, construção Caetano. Vocês demoram meia hora pra falar isso? É que a gente tava na euforia. Paris Saint-Germain, Real Madrid e tal. É, não dá, né? Mas Santos... tava analisando quem a gente ia pegar no final do ano. Santos e quem? São Caetano. Lá em Vila? Lá em Vila. Lá em Santos? Lá em Vila. Agora eu sou pra... eles sabiam, eles viram agora. Exatamente, né? Nós falamos no começo vergonhoso. Segurada aí. Se você imigrante tá jogando... Você tivesse prestado atenção no programa e não pensado nas peladas do carnaval, você saberia que nós falamos. Agora é o seguinte, a gente não pode esquecer. Começou, tem 31 minutos, vocês não comentaram nem a escalação do Santos, vocês falaram. Porra, você tava prestando atenção no programa mesmo. O que a gente não pode esquecer é que hoje é dia de São Valentim, né? Valentine's Day. Ai, Valentine's Day. Não podemos esquecer da cantada do Marcão, né? Ah, Marcão. Tem cantada pra Dia dos Namorados? Olha o estado do Marcão. Cuidado com o que você vai falar. Tá estragado. É Valentine's Day. Olha o estado do Marcão. Tem que ser aquela cantada romântica, né, Oveira? Você chega na sua gata e você fala assim, gata, sabe qual a diferença entre você e o destino? Não. É que o destino eu não consigo traçar. Para, vai, tchau. Boa, RG. Sensacional. Excelente, boa. É a cantada romântica do Marcão. Nossa, essa é a romântica da pedrada. E, gente, vamos dar os parabéns aí pro Valê, que vai ser pai de novo, né? Aê! Boa, Valê! Mais uma mansão. Ale! Você aproveitou o camarote? Dona Encrenca tá grávida. É Lua de Mel. Você ouviu o que o mano falou, Ale? Não. Fala aí, mano. Pra quem achava que o Ale era oco... Você aproveitou o camarote, velho? Gente, ele vai registrar, né, gente? Falou de mel, RG. Ah, isso eu já expliquei no começo. Era, Dona Encrenca viu a mangueira entrar, velho? No xixi o sonho acabou. Ela realmente tomou um pouquinho a mais, né? Sim. Ficou com aquela barriguinha de chope saliente. Agora, Ale, você não falou o que aconteceu na última sexta-feira? Porque o chefe Benedetti não veio. Como que você acha que agora a gente tem que agir com o furabolo aqui? Ah, o John Terry. É. O raspador de canela. O John Terry do Ipiranga. Peraí, mas você talarico, não fala que eu... Ele se garante comigo. Eu não venho, ele não vem. É isso? É assim, RG. Pra quem não entendeu o que aconteceu, a dona Encrenca veio à rádio na sexta-feira pra pegar o Alê, pra ir ao cinema. Não sei se foi quinta ou sexta. Quinta-feira. Quinta, que é dia de estreia no cinema. Isso. E o chefe Benedetti olhou e falou assim... Deu uma sacada. Porra, meu, quem é aquela morena que tá dentro da rádio, falou, caramba. Falou. É isso, Domênico. E você não sabe o pior. Você saiu e foi com a dona Encrenca pra pegar o elevador. E ele ficou gritando aqui, ó, me espera, que eu quero descer. Eu quero descer junto. Eu fui lá dar um beijo de oi nela. Ó, rapaz. Mas depois que você cobiçou a mulher do próximo? Não cobicei não. Pecado, isso aí é pecado. Pra mim é no porrete. Não tem outro jeito. Ô, Ale, era isso? Não, é que, na verdade, amigo, pessoal. Domênico, você. Eu não fico bravo, porque o chefe não é um concorrente, né? Não. É, não sou mesmo, sou casado, muito bem casado. Não, não é isso, não. É que você gosta da mesma coisa que a Encrenca. Muito bem. Encerrando mais um espaço. Diga, Dudu. Deixa eu mandar os parabéns aqui pro meu pai, hoje faz aniversário. Chicão! Chicão! É uma das pessoas mais... É o homem mais importante da minha vida. Demais. Esse é o cara que me deu caráter. Com certeza. Me explicou todas as... Fez ser palestra. Fez mais ser... que o Mustafa, fez mesmo. Eu gostar de futebol. Ah, fez eu ser palestra. Sim. Esse é o cara, o seu Chicão. Parabéns, meu pai. Chicão. Parabéns, seu Chicão. Muita saúde. Muito obrigado, Chicão. Boa. Estádio volta amanhã, 5h30. No oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Quarta-feira é dia do clássico dos clássicos Big Mac. E amanhã, Cheddar McMelt por apenas R$ 8,00. Aproveite! E também oferecimento de Amanco. Facilidade e praticidade para instalar é só com Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco. Valeu, gente. Boa noite. Tudo de bom. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Estádio 97, há 18 anos. Futebol. Quando eu falei, você me xingou, tá vendo? E bom humor. Em primeiro lugar. Obrigado aí pela audiência, parceiro. Quer mandar um abraço pra alguém? Estádio 97. A energia que te move no fim da tarde. Energia 97. Amanco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não! Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco! Aqui tem viagens de avião. Navio! Com a energia, você não fica a pé. Energia. Brasil. Sábados, às 21h, tem Playlist Energia 97 Brasil. A versão puramente nacional do Playlist Energia. Somente produções brasileiras do mundo eletrônico. Sucessos e lançamentos. Playlist Energia 97 Brasil. Todo sábado, 21h. Energia 97. Ouviu novidade? Navio Energia 97. Navio Energia na Veia, temporada 2019. Em 2019, a Energia 97 e a promoção trazem ao Brasil o mais novo navio de cruzeiros do planeta. Do planeta. O MSC Civil. 2.000 cabines. 5.200 passageiros. O maior navio em águas brasileiras em toda a história. Você vai viajar conosco em mais uma temporada do navio Energia na Veia. No MSC Civil. O melhor cruzeiro temático a bordo de um mega navio. MSC Civil. Parque aquático com vários andares e altura. 5 toboáguas. Escorregador com 112 metros. 18 decks. 5 categorias de suítes. Incluindo cabines com hidromassagem. E o fenomenal Yacht Club. E mais 9 restaurantes. Elevadores panorâmicos com vista para o mar. Você jamais viu coisa igual. Seja o primeiro a fazer a sua reserva com valores promocionais. Ligue agora, 3624-9007. 3624-9007. Navio Energia na Veia 2019. O maior cruzeiro temático do Brasil. A bordo do mais novo navio do mundo. MSC Civil, pela primeira vez no Brasil. 72 horas de muita festa e diversão. Party People! Para toda a família. Para toda a família. Energia. Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? José, Gustavo, você passou glitter pra bilhar no carnaval? Sim, muito. Na verdade, nada melhor que glitter, né? Pra ficar no seu corpo durante um mês. É mais difícil de se livrar do glitter hoje em dia do que da herpes. É, mas você sabia que essa magia em pó não é nada positiva pro meio ambiente? Oh, meu Deus, como assim? Mágica purpurinesca não é um problema? A mágica purpurinesca, meu amigo, ela é um problema. Meu pequeno unicórnio, eu vou te explicar tudo. Esse glitter que vocês passam acaba indo pros oceanos e pros rios, por ser muito pequeno e não ser filtrado pelo esgoto. E por não ser biodegradável e ser um microplástico, o famoso maior poluente da Terra, do Poseidon. Mas e agora, como a gente vai fazer pra lutar contra esse arco-íris em versão pocket? Pra não ferrar toda a alimentação dos peixes e outros animais marinhos. Marinho, tipo jogador de futebol? Não, meu jovem Yoshi, nem Yoshi. O Mario da Nintendo. Marinho de mar mesmo. Prossiga. Pra não ferrar os bichos tudo, as empresas agora estão produzindo glitter biodegradável. Dá pra ser fabulosa e ainda não poluente? Sim, com toda a grife do mundo! Show demais, mas aí, se você quiser curiosidades mais bizarramente inúteis, porém incrivelmente divinas, é só ficar ligado na Energia 97, que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o José Constantino. Eu sou a Paty, que joga confete. Quê? O Gustavo Fávaro, e nós somos do Cê Não Sabe. Paty quem? Que joga confete. Ah, de onde você tirou esse negócio? Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê Não Sabe? Ô, Mark, volta. A energia que se move. Agora na energia. You start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado na programação da Energia 97. Começaram mais um Night Sessions. Os melhores DJs da cena eletrônica trazendo o preview da balada. O que bomba lá primeiro aqui na programação da Energia. Certo, boa quarta-feira à noite pra você.